Fala galera do Triwide, começando hoje a edição 133 do podcast Triwide, já começando a quinta temporada, meu amigo Diogo. O Diogo vai estar com a gente aqui. Diogo, por favor, já dê boas-vindas aos nossos ouvintes. Grande boas-vindas, Leonardo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Faz tempo que eu não participava aqui, mas prazer estar de volta. Quinta temporada já, né? Progredindo rápido aí, mas é legal. Vai passando rápido quando a gente olha pra trás e eu trabalho. Mas compensa. Vamos pra frente falar da Truck Series aí, que teve um ano bem, bem animado, né? Molecada nova, alguns veteranos chegando e também dominando. Foi um ano bem interessante da Truck Series. Com certeza foi um ano bem interessante. E vamos falar bastante do que aconteceu o ano todo e vamos também fazer um preview aí, ver quais são as possibilidades. Tem muito lugar ainda para ser preenchido, tem muito caminhonete aí faltando piloto, mas também tem bastante piloto faltando patrocínio querendo uma caminhonete. Vamos falar bastante sobre isso também aí na parte final, né? Como é uma edição drops, então é só um bloco, não tem dois blocos, não é repartido, tá? As notícias que aconteceu desde da última edição até agora foram poucas. Foi alguma outra coisa ali. O que mais, assim, Diogo, que é a notícia que realmente mais, vamos colocar do dia aí, que mais fez a live do dia aí, é que o Danny Hamlin já começa o seu trabalho aí para renovar com a Joe Gibbs. Ele falou que não tem intenção de sair da Joe Gibbs. Então vamos ter esse, durante o ano aí, esse assunto na orelha do Danny Hamlin aí. Vamos ouvir falar bastante dele, lembrando que esse ano termina o contrato dele com a Joe Gibbs, certo? Então é um assunto aí que vai ser uma notícia aí para os próximos meses aí, nem vai ser esse momento agora que a gente vai tratar sobre isso. Vamos falar bastante então de Truck Series, então sejam todos bem-vindos à edição número 133, boa tarde, bom dia, boa noite, a melhor hora que você prefere estar nos ouvindo, seja no caminho do trabalho ou para a faculdade, agora é difícil estar estudando, mas tem algumas pessoas que fazem o curso de verão aí, né, Diogo? Então, sejam todos bem-vindos, tá, pessoal? Começando, vamos começar do começo, vamos falar de Daytona. Começou a corrida, o ano lá em Daytona, da Truck Series, uma corrida muito boa, muito movimentada. Tivemos aí um big one no final com envolvido, se eu não me engano, mais de 16 truck. Foi quase um montão mesmo, ou 21, ou foi 16, ou 21, eu não lembro direito o número exato, mas enquanto o Diogo fala um pouquinho do que ele lembra daquele final de semana, a primeira corrida do ano, lá no dia 19 de fevereiro de 2016, Diogo, o que você lembra da Daytona, que começou com o Johnny Sauter vencendo, o Johnny Sauter que havia deixado a Thor, ele, eu senti, né, no Johnny Sauter, que ele estaria deixando a Thor Sports por um motivo ali, certos ciúmes com o Matt Crafton, porque o Matt Crafton já vinha aí com boas sequências de vitórias, né, em 2015, tinha título também envolvido aí, então no final ainda do ano passado ele quase tomou o título do Eric Jones, então a gente sabe que o Matt Crafton é um cara muito bom e perigoso, e o John Stalter estava bem cabisbaixo realmente, né, e acabou mudando aí para a GMS Racing, né, a Gallagher Motorsports, acabou indo para lá e fez um bom trabalho, começou o ano com o pé direito, começou o ano vencendo, né, Diogo? Não, sem dúvida, super pé direito, né, porque depois de 7 anos seguidos na Thor, ele passa pra GMS, já chega vencendo e vencendo em Daytona, né, realmente foi aquele tipo de movimento que acaba por fazer bem pro piloto. Isso aí a gente pode estender para diversas categorias, futebol americano, basquete, o que seja, daquele cara que passa muito tempo ali em uma franquinha, uma equipe, como queira chamar, e aí faz um determinado movimento para tentar dar uma nova vida na carreira. Na NASCAR, por exemplo, a gente pode falar que aconteceu isso na Sprint Cup com o Harvick, por exemplo, recentemente, até com Kurt Busch também, ambos movendo para Cal Edwards, claro, passando para Joe Gibbs. Então, em determinados momentos, esse tipo de mudança radical, quebrando com o tradicional e pulando para algo novo, faz bem, e fez muito bem para o Johnny Sauter, né? O ano inteiro dele foi muito bem, principalmente lá no finalzinho, mas falando especificamente de Daytona, eu lembro bem do Austin interior, cara, que é algo que eu realmente não estava esperando para Daytona, e ele foi o cara que liderou a maior quantidade de voltas, ele realmente conseguiu passar um bom tempo ali se não exatamente na liderança da prova, como eu já falei, ele liderou a maior quantidade de voltas, mas no geral ele sempre esteve ali no top 5, tentando fugir daquela fila única que a gente viu em todos os Super Speedways da NASCAR Truck Series, até de outras categorias. Esse ano foi um ponto baixo da NASCAR como um todo, a meu ver. A gente teve muito single line no Super Speedways, e ele era um dos poucos que tentava ali, o Crafton também, tentava fugir aqui, fugir ali, tentar abrir uma segunda linha, tentar algo diferente, e acabou que ele conseguiu liderar a maior quantidade de voltas, e no final meio que morreu na parada. O Johnny Sauter conseguiu dar o pulo ali na hora certa para conseguir a vitória. Era meio que já um ponto, um início do que estava por vir da temporada do Sauter, que realmente foi incrível nessa temporada. Eu queria destacar só o Grant Enfinger, né? Você pode até falar melhor dele do que eu, lá da Arca, você conhece ele melhor do que eu, mas ele foi o pole, né, para essa prova. Ele também, mais à frente, em outra prova de Super Speedway em Talladega, ele se desenvolveu muito bem, conseguiu vencer a prova lá em Talladega. Como eu falei, foi a pole aqui em Daytona, acabou tendo problemas no final, nesse Big One, inclusive, que você citou, e terminou lá para a 20ª alguma coisa, colocação, mas teve sempre ali na frente durante a corrida. É um cara que chamou bastante minha atenção nessa prova de Daytona especificamente. Bom jogo. O Austin interior, eu iria chamar ele daqui a pouco para falar sobre ele, que realmente chamou muita atenção. Ele foi o cara que mais liderou voltas. Lembrando que isso é muito difícil em Daytona, né? O cara liderar bastante voltas. Se o cara fez, é realmente porque o cara consegue andar. Ele já fez boas corridas na Arca, correndo em Daytona, o Austin interior. Então andou muito bem contra o Q2. Não conseguiu avançar, porque no finalzinho da corrida ele estava naquele Big One lá, que foi muito grande, muito ferro retorcido. Foram 18 truques envolvidos. Ele também estava envolvido nesse meio aí, então acabou sobrando para ele. Realmente ele teve que ir direto para a garagem, não conseguiu, né, ter vida no final da corrida para poder lutar pela vitória. Mas realmente fez um grande trabalho. O exterior andou demais mesmo, parabéns para ele. Só relembrando vocês que em 2016, né, ele acabou batendo, não terminou a corrida correndo, né, e foi direto para a garagem no finalzinho da corrida lá. Liderou 31 voltas, mas em 2015, pessoal, agora é complicado falar qual dos anos aí, né, acabar confundindo aqui, mas em 2015, pessoal, ele foi o quarto colocado, terminou muito bem aquela corrida, não foi o que mais liderou, mas terminou dentro do top 5 em 2015. E quase venceu, cara, e quase venceu. Eu lembro bem dessa final, o quem venceu essa corrida, se não me engano, foi o Reddick, que na época corria com o 19 da BKR, depois que ele passou pro 29, né, pro Trek 29, mas o Terrier tava no 29, e ele tava em segundo. As últimas voltas é Reddick primeiro e o Terrier segundo. E aí no finalzinho ali, já pra cruzar a linha, o Jones e alguns outros caras colocam do lado assim, acho que o Jones até termina em segundo e tal. Eu lembro bem desse final 2015, de Daytona, e foi... Ele acabou ele em quarto, em quinto, mas ele tava pra primeiro e segundo ali. Se eu não me engano, não me falha a memória, o Austin interior tava empurrando o Eric Jones e o Scott Legacy Jr. tava empurrando o Tyler Reddick. Se não me falha a memória, foi mais ou menos isso que aconteceu. Se eu não me engano, foi isso que aconteceu. Depois eu preciso até procurar esse vídeo para ter certeza se foi isso realmente que aconteceu. Mas enfim, Diogo, o ano começou muito bem. Eu só tenho um pequeno detalhe aqui para chamar a atenção de vocês. O call shift, né, do Johnny Sauter, até estava revendo esses dias, no final do ano agora, revendo essa corrida aí da Truck Series, que foi muito interessante, né? O Marcus Richmond, que era o call shift do Johnny Sauter, ele veio da Thor, né? Ele deixou o Timothy Peters, ele saiu de lá e veio trabalhar com o Johnny Sauter na GMS. Então assim, foi muito interessante essa troca aí, mas um pouquinho mais para frente no campeonato aí, o Marcus Richmond deixou, né? Mas quem realmente veio trabalhar assim para levar, realmente melhorar muito, né, e alavancar, vamos colocar assim, o trabalho do Johnny Sauter, foi o Joe Shearer Jr. Ele que foi o call shift que trabalhou com o Johnny Sauter quando ele foi vice-campeão em 2008. Se não me falha a memória, foi em 2008 que ele foi vice-campeão, o Johnny Sauter. Então assim, foi muito interessante, o cara chegou, e que vale lembrar que ele já chegou no Texas, já chegou já fazendo pole, né, o John Shear, e dali ele começou a alavancar bastante assim o Johnny Sauter, né? Então ele começou a melhorar, foi melhorando, E o mais curioso, meu amigo Diogo, é que depois que o Joey Shearer Jr. assumiu o Truque 21, apenas uma corrida, né, do Texas, da sétima corrida até a 23ª, apenas uma corrida, Diogo, ele ficou fora do top 10, que foi em Eldora, que vamos colocar assim, que é uma corrida fora de série. Mas nas outras, todas as outras corridas foram todas dentro do top 10, sem contar as duas vitórias no Chase, Marshall e Texas. Diogo? É, realmente, esse arranque do Johnny Sauter foi um negócio impressionante, e tudo isso culminou com as vitórias, né, que você citou lá no Chase, porque ele encaixou uma série de bons resultados, sempre regular, usando aquela tática que nos últimos anos a gente cansou de ver com o Crafton, né, o ex-companheiro dele na Todd, de ser quase irritantemente regular. Ele se manteve assim, mas faltava aquela vitória, né? Ele teve a vitória em Daytona no início do ano, depois ele passou todo o ano sem vencer, e lá no finalzinho, já nas últimas provas do ano, ele voltou e encaixou duas vitórias seguidas, inclusive, que foi, coroou todo esse arranque aí durante a temporada e colocou ele numa posição bem interessante, né? A gente entrou pra Homestead com o Sauter como o grande cara, né, pro título, porque vinha de duas vitórias seguidas. Então é incrível como ele conseguiu um push muito grande nessa parte da temporada, principalmente na parte final. Realmente, quando precisou, ele cresceu, né? Eu soube usar a experiência, ainda mais na categoria cheia de molecada, soube usar a experiência para crescer na hora certa ali, para alcançar seu pico na hora certa, e realmente fez um ano incrível. Mereceu demais o título desse ano, o Johnny Sauter. Bom, realmente foi muito merecido mesmo, Johnny Sauter. Parabéns aí total, parabéns em pé e batendo palmas para ele, que realmente valeu a pena. E só me corrigindo aqui, em 2008 foi quando ele começou, não foi a primeira largada, mas 2008 foi um ano importante para ele, né, pro Johnny Sauter. Foi em 2009 quando ele voltou, ele fez o seu primeiro ano full time. Ele já tinha feito 5 anos de Truck Series, o Johnny Sauter. Depois, no seu sexto ano, em 2009, aí sim ele foi disputar o seu primeiro título. Em 2011 ele foi terceiro colocado, 2010 ele foi terceiro colocado, e 2011 ele foi o vice-campeão, quando ele trabalhou com o crowchief dele lá, o Joey Shearer Jr., né, que fez um grande trabalho. Então, parabéns aí à equipe, parabéns pela GMS, né, pelo grande truque que deu ao Johnny Sauter. Johnny Sauter teve momentos de altos e baixos aí, e durante a temporada toda, mas ele fez o mais importante, que na minha opinião foi crescer dentro do Chase, foi crescer perto do Chase, onde que ele mostrou realmente que ele estava lá para brigar, ele estava lá para ser campeão, né? Depois vamos falar um pouquinho mais para frente, não quero adiantar muito o assunto não, porque eu quero ir devagarzinho, né, até chegarmos à parte do Chase. Mas depois dessa grande corrida em Daytona, Diogo, veio a Atlanta, né, com sua corrida, com sua pista maravilhosa. Para mim, dos ovais de 1,5 milha, é o melhor oval que tem Atlanta, é uma pista muito boa. E já veio já com a vitória de John Hunt Nemechek, né, pessoal, que tem equipe própria do pai dele, a Nenco, né, Nenco Motorsports. Então, a Nenco, pessoal, o ano passado eles tentaram até ampliar, né, a categoria de base, os Dayton Model, para poder garimpar mais dinheiro para jogar na Truck Series. Isso, infelizmente, aí, durante o ano acabou não dando certo. Chegou até o caso aí do John Hunt Nemechek nem participar das últimas corridas, por falta de patrocínio. Mas aquela vitória no Canadá mudou completamente a vida do John Hunt Nemechek. Depois veio o Marshall, Diogo, e Marshall foi vitória do Kyle Busch. Aí vamos falar do Kansas, quando o Iron Barra conquistou sua primeira vitória. No Kansas a gente viu o monstro nascer, né? O monstrinho nascer, vamos colocar assim, porque é o início de tudo ainda, mas realmente foi quando ele colocou aquela primeira vitória. Ele já tinha tido bons resultados antes, já tinha tido feito boas impressões antes, mas realmente foi ali no Kansas que conseguiu a primeira vitória. Ele tinha sido terceiro em Martinsville, que foi a corrida exatamente anterior a essa do Kansas, né? A primeira vitória de um total de 6, se não me engano, durante toda a temporada. Impressionante. Eu não lembro de números de um rookie assim na Truck Series, ainda mais o Byron, que tem, sei lá, 18 anos, 19 anos. 19 anos, é muito, muito garoto ainda, então realmente impressionou demais o menino, a maneira como ele controla, né? Ele tem 19 anos e sem querer fazer comparações, mas ele me lembra muito alguns pilotos que acabaram virando alguns grandes na Sprint Cup, na questão de ser muito jovem, mas mesmo assim mostrar muita maturidade, né, e mostrar uma segurança enorme de si. A vitória dele lá no final do ano em Homestead, que a gente ainda vai passar, realmente foi uma que me chamou muita atenção. A maneira como ele venceu aquilo ali me impressionou demais. Eu lembro dele vencendo em Pocono, que foi uma super, super, super vitória. Conseguiu pegar o ponto certinho para dar o pulo e ir para frente. Quando foi pressionado, soube se defender bem, sempre constante. Realmente, que temporada absurda que fez o William Byron. Eu me surpreendi demais. No início da temporada, esperava coisas boas dele, claro, até porque estava na BKR, né? Bud Keselowski, na Kyle Busch Racing. Exato, que para mim é a melhor equipe do grid, né? Então, daí você já espera muito do menino, mas ele fez, acho que mais do que qualquer um esperava, né? Ele quebrou recordes e mais recordes, impressionou mais e mais. Teve o grande shame, né, no final do ano, a gente vai falar mais pra frente, mas isso não apaga nem um pouco a grande temporada que ele fez. Realmente se apresentou pro mundo da NASCAR aí. 2017 a gente vai ver ele na Xfinity Series com a Junior Motorsports. Agora é piloto da Hendrick, né? Então ele deu sua carta de boas-vindas aí nessa etapa do Kansas. Realmente foi quando ele começou a se mostrar pro mundo em geral da NASCAR, porque nas categorias de base, nas categorias de base, não sei se é o termo certo, mas nas categorias menores, regionais, ainda é muito cedo, né? A gente cansou de ver piloto se desenvolver lá e quando chegar na Trucker, no Xfinity, acabou não encaixar isso, não mostrar esses resultados. Ele já pulou pra Truck Series direto, já mostrando esse resultado já no primeiro ano, na quarta corrida do ano, na sua quarta corrida ele já vencendo. Então realmente impressionante o William Byron. Realmente o William Byron chegou com tudo. Teve problemas em Atlanta, teve um motor estourado. Em Daytona não se mostrou tanto assim. Em Daytona acabou, nem liderou nada, não andou momento algum muito bem o William Byron. Momento algum alguém falou assim, não, esse cara aqui vai vencer. Depois em Atlanta teve um motor estourado. Foi também quando, mais, um pouquinho mais pra frente aí, o Kyle Busch começou a ver a equipe dele, né, indo pro ralo, porque em duas corridas, dois péssimos resultados. Não posso falar péssimo porque foi um 13º colocado, né, para quem sobreviveu a um Big One no finalzinho da corrida aí. Então o 13º colocado pro William Byron não foi tão ruim assim em Daytona, mas problema de motor, depois de Márcio já foi terceiro. Então assim, nesse comecinho de temporada, o Kyle Busch viu a sua equipe indo pro buraco aí, porque tivemos vários problemas, o Christopher Bell não estava rendendo, mas depois tudo mudou, tudo entrou no eixo aí, e o William Byron foi só mostrando cada vez mais para que ele veio, como ele andava bem. Se não me falha a memória, depois em Dover ele teve problema, por isso que ele acabou não vencendo. Se não me engano foi um problema de pneu. E acabou não conseguindo lutar pela vitória. Estava muito bem, liderando um monte de volta, né, o William Byron. E depois em Charles também ele andou bem. E em Charles, se não me engano, ele andou bem, mas ele não andou bem para vencer. Ele foi top 10 ali, beleza, mas nada para vencer. E depois disso aí, depois de dois resultados não muito favoráveis, ele veio com duas vitórias, que foi Texas e Iowa. Depois ele venceu o Kentucky, depois venceu o Pocono, como você bem falou depois. E ele venceu a corrida de abertura do Chase, quando a KBM fez primeiro e segundo, né, com o William Byron e Christopher Bell. E venceu a última corrida também do ano, o William Byron, no totalizando aí 7 vitórias, 30% das corridas, perdão, 30% das largadas dele, o William Byron venceu. Então é um número realmente expressivo, um número que chama atenção, gosta de números, quem procura números, chama muita atenção realmente. Meu amigo Diogo, depois tivemos aí duas vitórias do Matthew Crafton, né? O Crafton acabou vencendo duas corridas seguidas. Aí todo mundo falou, pronto, acabou o problema aí, né? O cara que é o dono do o rei do gado voltou. O cara é bom, né? Como o Pedro Mugarte diz, né? O cara que faz o pacto com o cara lá de baixo, né? Dá um boizinho pro cara lá de baixo. Assim diz o Pedro Mugarte. O cara emplacou duas vitórias aí e falou, um homem voltou, Matt Crafton. Exatamente, mas só complementando rapidamente do do Byron, depois daquela vitória no Kansas, ele ainda conseguiu duas poles seguidas, né? Em Dover e em Charlotte. A depois voltar a vencer de novo. É realmente absurdo o que o menino fez. Tem nem como descrever. Mas o Crafton começou a mostrar as caras, né? A gente tinha um vencedor diferente para cada etapa, né? O Salter, o Nemechek, o Kyle Busch e depois o William Byron, com essa primeira vitória que a gente falou no Kansas. E aí o Crafton encaixou, né, duas vitórias seguidas ali mais pra frente e conseguiu dar um salto, porque ele vinha com resultados bons, mas não o suficiente pra estar lá na frente brigando, né, em termos de campeonato. Claro que é muito cedo no ano, mas pra colocar o nome dele ali na frente e falar, gente, tô aqui. E essas duas vitórias seguidas e a maneira como elas aconteceram foram bem ao estilo Crafton, né, do estilo, olha gente, cheguei. A segunda das vitórias, se não me engano, é em Charlotte, né? E se minha memória não me trai agora, foi uma vitória. Foi assim, a segunda vitória, a sexta corrida do ano foi em Charlotte. E se minha memória não me trai agora, foi uma corrida que eu até participei do podcast que, entre aspas, preview dessa prova. A gente falou, gente, olha o Crafton, porque em Charlotte ele vem e eu não descarto aí ele dominar essa prova não. E ele foi lá e ele dominou a prova inteira. É impressionante como ele conseguiu dominar essa corrida. Ele mostrou a cara, né? Mostrou, olha, tô aqui, tô forte, né? Tô forte, tô bem. Infelizmente acabou não conseguindo mais vitórias, né, durante o ano depois disso. Acabou sendo um alarme falso, apesar de ter ido pra final, pelo menos em termos de vitória. Mas foi quando ele se impôs ali, né? Foi no momento do campeonato que a gente realmente parou e falou, ok, o Crafton tá aqui, o Crafton tá vivo, vamos olhar pra ele que o homem vai estar brigando pelo campeonato até a última corrida, pode ter certeza. É, realmente foi essa visão que tivemos dele. Depois, no Texas, ele acabou terminando na segunda posição ainda, né, quando o Inobara venceu. Então assim, Crafton é Crafton, não tem jeito, não adianta, porque o cara anda muito bem, o cara sabe o que tá fazendo. É um dinossauro já, é um cara que tá aí faz muito tempo, são 17 anos, vamos colocar 16 anos, porque 2000 ele fez apenas uma corrida, então vamos colocar aí 16 anos de Truck Series. Então realmente o cara sabe o que tem que fazer, o cara sabe como tem que andar. É, eu fiquei um pouco surpreso desse ano apenas ter duas vitórias, o Matt Crafton. Então assim, porque o ano passado foram 6 vitórias, e claro que ele ficou na terceira posição no ano passado. Ele vinha de 2 títulos, 2013, 2014, então, tô falando ano passado, mas é um ano retrasado, tá? Porque eu tô esquecendo de adicionar mais anos, a gente tá em 2017, já estamos em 2017, meu amigo Diogo. Então assim, foi um ano até que meio cru do Matt Crafton, né? Depois dessas duas vitórias aí, foi um ano, depois passou um ano cru, porque foram apenas 8 top 5 e 16 top 10 e apenas uma pole. E ele liderou poucas voltas esse ano aí, foram 446 voltas lideradas apenas, nem se compara a 2015, que foram 771 voltas. Então, Diogo, o Crafton, faltou alguma coisa para ele ou realmente ele fez um grande ano que não deu mesmo, foi o título? Realmente, às vezes, nem quando você faz sempre tudo certo, as coisas é favorável para você, né, Diogo? Não, sem dúvidas. Eu gostei sim do ano dele. Não acho que foi tudo isso ruim, não. Realmente, a gente já citou, mas tem que citar de novo, o William Byron, ele desestabilizou, né, todo o normal da coisa. Um rookie chegar a vencer 7 corridas, ele quebrou com diversos padrões. Inclusive com esse padrão que a gente estava tão acostumado já, de 2 títulos seguidos, 2 títulos em anos anteriores, e o terceiro ano, que foi quando o piloto da Joe Gibbs, que agora me fugiu o nome dele, Eric Jones. O Eric Jones foi campeão, ele tava ali brigando até o finalzinho, terminou na terceira colocação, mas digamos que em qualidade foi o vice, né, do ano. A gente tava acostumado com o padrão de corridas dele. Apesar de nos 2 anos que ele foi campeão, ele não foi campeão mais por vitórias, né? Em um ano seguinte, quando o Jones foi campeão, ele venceu 6 corridas, mas foi algo meio anormal, porque antes disso ele tinha menos vitórias. Era mais questão realmente daquela irritante quantidade de pontos que ele ia conseguindo pegar corrida, e juntou e acabou ganhando 2 campeonatos desse estilo. Mas esse ano eu não acho que ele tenha feito um mau trabalho, eu também não acho que a Toro Sport tenha feito um mau trabalho. Acabou caindo sim, porque a gente vinha vendo nos anos anteriores, mas eu coloco mais nos créditos da Kyle Busch Racing e do William Byron de terem conseguido capitalizar uma série de vitórias do que da Torresport, ou mais especificamente do Matt Crafton, em terem caído ou enfim, perdido o rendimento de alguma maneira no campeonato. Essas duas vitórias, o número é baixo, você pode até falar que anos anteriores ele conseguiu até números parecidos e foi campeão, é verdade, mas ele passou muito tempo sem vencer, né? Essas vitórias foram lá antes até da metade do ano, e depois foi um pouco antes da metade do ano até o final, até o Chase, né, sem vitórias, sem grandes triunfos. Ele foi um dos caras, obviamente, que chegou ao final, acabou sendo o vice-campeão da temporada, mas ficou devendo nesse ponto das vitórias. No mais, naquela famosa regularidade, ele não peca, né, nós sabemos. Em algumas corridas até, eu lembro de Gateway, por exemplo, ele tentou, tava ali na frente, né, quando foi tocado e acabou sofrendo acidente. Se não me engano, em Bristol, ele chegou a tentar fazer um movimento meio kamikaze ali pra tentar a vitória, tentar chegar um pouco mais à frente, acabou batendo, foi lá pra trás também. Não exatamente a vitória, mas tentar a liderança e acabou batendo lá pra trás. Então, ele tentou em alguns momentos, né? No mais, fora desses abandonos específicos, ou pro problema do equipamento, que aconteceu bem raramente, na verdade, ou por situações em que ele foi tocado ou tava brigando pela liderança e acabou arriscando, que eu acho que é algo totalmente normal. No mais, fora disso, ele sempre teve boas finalizações, sempre terminou as corridas bem, sempre top 10, top 5, naquele estilo Crafton que a gente cansou de ver, de angariar ponto corrida após corrida e no final fazer um grande número e tá sempre brigando ali pela frente. Claro que com a inserção do Chase agora nessa temporada 2016, na temporada que passou, isso muda um pouco, ainda mais nesse estilo doido desse Chase que a gente tem, acaba mudando um pouco daquela dinâmica que até em 2015 a categoria tinha de pontos corridos. Isso acaba desvalorizando o trabalho de certos pilotos como Crafton em determinados momentos, mas não acho que tenha sido isso, não acho que tenha sido o Chase que quebrou, cortou as pernas do Matt Crafton. Foi mais realmente um brilho maior da Brad Keselowski Racing, da Kyle Busch Racing como um todo e do menino Byron especificamente. Bom, realmente você falou muito bem do Crafton e falou também bem do Ayrton Byron aí, ponderando os dois pilotos aí. O Byron é um piloto que recém-chegado à NASCAR aí, tem um brilhante futuro pela frente, com certeza ele vai dar muito trabalho, vai fazer muita gente aí ficar bicudo no Byron. Para mim, ele é uma versão do Brad Keselowski quando chegou na NASCAR, só que na versão mais cabeça, na versão que realmente tá ali para andar realmente, né? É aquele piloto que é a cara da Hendrick Motorsports. É aquele piloto que anda muito bem, mas de forma limpa, né? E o Brad Keselowski tem vários fãs aí. Pode aquele estilão dele todo bad boy aí, aquele estilão dele que realmente gostava de bagunça. Quem viu o Brad Keselowski correr quando assim que ele chegou na NASCAR, né, viu as corridas da Xfinity Series, eu não esqueço jamais. Foi em Gateway também, falamos bastante de Gateway agora, né? E foi em Gateway que ele conseguiu aí. Ele tava para vencer, mas o Kyle Busch foi lá e deu uma porrada nele e bateu e virou um salseiro todo no finalzinho da corrida, né? O pai do Brad Keselowski, o Brian Keselowski, ainda saiu. O Brian Keselowski correu na Arca, tá, pessoal? Ele correu no finalzinho da década de 80, começo da década de 90. O Brian Keselowski andou muito bem, não foi campeão, mas andava muito bem. Venceu corridas o Brian Keselowski naquela época lá. E o Brad Keselowski correu para a televisão e falou assim: esse cara ainda vai matar o meu menino, né? Kyle Busch, kid my boy. Então, assim, foi bem interessante realmente, né? O começo da carreira do Brad Keselowski, mas ele tinha aquele lado bad boy. E o Ayrton Byron tem um começo muito interessante, só que ele não tem esse lado de bad boy. O Ayrton Byron é aquele cara mais na dele, mais tranquilo, realmente focado ali, realmente sem correr. Então, o Ayrton Byron é um cara muito perigoso. Né, a gente vai falar mais dele aqui, tem mais histórias dele aqui no caminho. Então, até na sequência aqui é Texas e Iowa, 12 vitórias dele. Depois foi em Gateway a vitória do Christopher Bell. Então, assim, então parabéns ao Ayrton Byron, parabéns pelo ano dele. E uma infelicidade assim, gigantesca que aconteceu em Phoenix, né, que nós iremos falar um pouquinho mais sobre isso aí também, né, que foi quando realmente ele ficou fora da final lá em Homestead. Diogo, agora vamos dar uma pausa aqui, né, para falar do ano aqui, das corridas aqui. Eu quero falar com você sobre, não sei se você viu como decepção ou não, né? Mas como você viu o time do, da Brad Keselowski Racing esse ano, é, tanto o Daniel Rank como o Tyler Reddick, para mim o Tyler Reddick é o cara que realmente ficou devendo e devendo muito, e o Daniel Rank deveria ter feito um pouquinho mais, deveria ter brigado um pouquinho mais, né, para se classificar. É, depois da metade do campeonato regular, ele se perdeu um pouco, né? Então eu queria saber de você, o Diogo. O time da Brad Keselowski Racing realmente não estava competitivo, ou os pilotos não estavam muito focados realmente o que tinha que ser feito? Olha, eu acho que focados estavam, mas claro que automobilismo como um todo, NASCAR muito especificamente, envolve muita coisa, né? Mas assusta demais quando você vê um Tyler Reddick, que foi vice-campeão no ano passado, chegar para essa temporada e vencer apenas uma corrida, e essa corrida vencida lá em Las Vegas, já dentro do Chase, quando ele não estava no Chase, né? Ele nem se classificou. Pelo contrário, ele acabou, entre aspas, atrapalhando o Hamrick de conseguir a vaga dele, avançar para a segunda fase do Chase, da Truck Series. Realmente, é uma equipe com dois carros muito fortes, né, já típicos, nós podemos dizer, na Truck Series, muito fortes, já típicos na categoria o 19 e o 29. Apenas uma vitória, né, no total, né, que é essa vitória que eu citei, o Tyler Reddick. O Hamrick não venceu nenhuma corrida no ano, inclusive não venceu nenhuma corrida na Truck Series como um todo ainda. O Hamrick, eu gostei da temporada dele, mesmo sem vitória e mesmo sendo eliminado na primeira fase do Chase, eu gostei bastante do que veio dele ali. Ele me mostrou ser aquele piloto que, agora me fugiu o nome da equipe que ele fez no ano passado, mas era uma equipe menor, e ele já mostrou muita regularidade. Eu falei que a gente falou, opa, tem qualidade, precisa de equipamento, mas tem qualidade. E esse ano ele veio para a Brad Keselowski Racing, quase que eu falei Kyle Busch Motorsports, eu tô querendo inverter muito essas equipes hoje, mas ele veio em 2016 para a Brad Keselowski Racing, tinha o truck nas mãos, pelo menos é o que a gente imaginava, né, mas não conseguiu se desenrolar. Eu colocaria mais em cima do Tyler Reddick do que em cima da Brad Keselowski Racing como um todo, porque eu gostei do Hamrick. Eu mostrei que ao meu ver, o Hamrick mostrou que tem equipamento ali. Caiu, ok, realmente. Não tem como negar que esse rendimento caiu. Esse equipamento perdeu performance nessa temporada que passou, mas ainda assim tá ali, ainda assim uma das grandes, ainda assim uma das mais fortes, né? Agora o Tyler Reddick realmente, aí pra mim foi uma enorme decepção na temporada. O início de temporada do Tyler Reddick foi algo absolutamente bizonho, né? Depois em Dover, mais pra frente, que ele começa a se encaixar, começa ter uma corrida boa aqui ou ali, mas ainda oscilando bastante, né? No finalzinho da temporada foi que realmente encaixou. Nas provas do Chase especificamente, além dessa vitória de um quase abandono que ele teve, ele conseguiu bons resultados, conseguiu resultados pontuais, inclusive foi segundo em Homestead já no final do ano. Mas aí já era meio que muito tarde, né? A gente estava esperando um Reddick forte durante todo o ano. E a gente não viu, a gente viu ele mais forte, como a gente esperava, já no final do ano, já na fase do Chase, mas aí quando ele não estava disputando o Chase, né, ele nem se classificou pro Chase. Então, realmente, foi um ano pesado para a equipe, sem dúvidas nenhuma. Ambos os pilotos estão saindo, né, tanto o Hamrick quanto o Reddick sobem para Xfinity Series no próximo ano. O Austin Cindric, você pode até falar melhor sobre isso, vem para um dos trucks, ainda não está confirmado o truck nem nada, mas ele vem para um dos trucks, é um cara totalmente novo, fez algumas corridas em 2015, fez algumas corridas mais recentemente em 2016, tem capacidade, ao meu ver, tem qualidade, mas ainda falta a gente dar uma analisada realmente no que pode vir dele para 2017. O segundo truck, que até onde eu pude ver aqui, ainda tá vazio. Então, meio que deu uma balançada grande aí na equipe. Esse 2016 foi pesado pra equipe que se acostumou a vencer e a brigar por campeonato. Bom, realmente muito complicado aí a parte pra eles, né, Diogo? Lutar pelo título realmente era algo muito importante. Assim, até vejo aí, né, o Diogo, que a Brad Keselowski, eu acho que, sei lá, talvez porque tal equipamento Ford não conseguiu avançar. Eles também, que vamos lembrar, pessoal, né, eles que usam, é o único time que usa equipamento Ford de ponta, né, que realmente é um time Ford que lidera aí os truque Fords, que são poucos no grid, não são muitos, se eu não me engano, é um ou outro que aparece aí, mas a maioria é Chevrolet e Toyota. Então é, talvez a Ford não investiu tanto assim, não tentou também, né, desenvolver os motores para andar junto com o time da Kyle Busch, ou pelo menos fazer frente aí com os outros equipamentos aí. Mas eram dois bons pilotos, realmente era uma dupla muito boa. O Tyler Reddick me decepcionou demais, eu esperava muito mais dele, do Tyler Reddick. O Daniel Wink também é um cara que é um cara muito bom, um cara que anda sempre muito bem. Ele teve um desempenho um pouco melhor, né, o Daniel Wink, mas também eu acho que deveria ter lutado um pouquinho mais para não ter que contar com tanto azar assim quando ele foi eliminado, né, o Daniel Wink, na fase do round 6, né? Acabou sendo eliminado no round 8, primeira fase, depois de Talladega. Mas o Daniel Wink é um cara que, digamos que ele é um diamante a ser lapidado, né, Diogo? É um cara que realmente tem um bom talento, tá precisando de um ajuste aqui, um ajuste ali. Isso aí, realmente, um bom call shift vai conseguir passar para ele, vai conseguir deixar ele mais livre, mais solto aí. Então eu tenho certeza que isso aí ainda vai acontecer com o Daniel Wick, que vai fazer muito bonito. O Tyler Wick também é um cara muito talentoso, é um cara que sabe andar, e eu quero ver o desempenho de ambos aí na X-Men Series o ano que vem. Bom, Diogo, agora eu queria que você falasse um pouquinho aí da GMS, né? A GMS Racing, que veio com uma estrutura gigantesca para 2016, andou muito bem, fez uma boa temporada e teve aí o seu piloto campeão, a GMS. Eu até separei os números aqui. O Christian Bauer também participou de uma corrida esse ano, foi top 5, se não me engano, lá em no Kansas. Ele correu. O Graham Ephraim foi um cara que venceu uma corrida aí, venceu em Talladega. O Spencer Gallagher fez full time. O Cass Grala participou de 9 corridas. O Ben Kennedy venceu uma corrida em 2016. O Kyle Larson também venceu, fez boas participações aí. O Shane Lee também fez uma corrida só. E o Johnny Stauter, que foi o campeão com 3 vitórias aí. Então tivemos aí um número alto, né, Diogo, de pilotos fazendo rodízio nesses truques aí. E o mais interessante é que sempre mantinha o nível, né? Sempre manteve os pilotos andando muito bem. O Cres Grado é um piloto que vai voltar ano que vem para fazer full time. Iremos falar um pouquinho sobre ele mais para frente dessa edição. Então eu queria que você falasse um pouquinho da GMS, Diogo. Como você viu ela em 2016? Como ela melhorou e muito esse ano 2016? Não, realmente melhorou e muito, né? Se a gente tava falando que a Brad Keselowski Racing, né, a força operante da Ford, a gente pode dizer que a GMS é a força operante da Chevrolet, né? Tem até, por exemplo, a Junior Motorsports, que tá ali começou esse ano, né, com o Custom no carro 00 full time, mas a GMS foi realmente a equipe que trouxe os resultados e, né, que proveu o equipamento pro Sauter ser o campeão, né? O Gallagher também fez full time, como você falou, no Truck 23. Esse Truck 33 é que foi bem interessante ver como ele se desenrolou durante o ano, né, porque você tem o Grant Enfinger, o Cass Grala e acho que até outros pilotos fazendo um revezamento aqui, mas depois mais pra frente na temporada o Ben Kennedy, que se não me engano começou o ano na Red Horse Racing, ele pula pra cá pra GMS nesse Track 33, consegue a vitória já pro final do ano, consegue a classificação pro Chase, no final foram no total foram 19 corridas do Ben Kennedy nesse Track da GMS, quer dizer, não tava meio que planejado, já era uma ideia muito grande e depois durante a temporada se tornou maior ainda, mas eu lembro bem da vitória do Kyle Larson, né, lá em Eudora, você falou bem antes quando citou como uma prova totalmente diferente, realmente é uma prova totalmente diferente, mas o Clint Boyer também participou dessa etapa, foi no Kansas, sim, um top 5 bem interessante. O Clint Boyer que há muito tempo não participava de uma prova da Truck Series, acho que desde 2008 ou algo do gênero, não, deve ter uma prova antes, 2011, 2010, enfim, mas tinha alguns anos já que ele não participava, então conseguiu reunir um grupo enorme de pilotos, né, e o mais importante de tudo, né, não morrer, como diz minha mãe, não morrer pela boca, né, eles souberam criar um grupo grande de trucks, um grupo grande de pilotos, inclusive com esse revezamento frenético aí, mas sempre mantendo um bom nível, mas eles conseguiram entregar equipamento bom para esse pessoal em todo, desde de Daytona com o Sauter, a Eudora, né, dois mundos completamente diferentes com o Kyle Larson, o Enfinger venceu correndo em Talladega também, quer dizer, eles souberem, o Kennedy venceu, com esse track 33 deles, eles souberam fazer uma grande diferenciação ali, souberam trabalhar bem em todo tipo de prova e entregar bons tracks durante todo o ano. Essa que é a parte mais importante para mim, mas até do que o revezamento de pilotos e os pilotos fortes que fizeram full time e do que a quantidade grande de trucks realmente impressionou, o que mais chama atenção é a maneira como eles conseguiram fazer essa distribuição e entregar trucks de qualidade para todos os pilotos que passaram por lá. Realmente a equipe que nesse ano cresceu demais. A gente tem que falar que a gente tem que criticar que a Brad Keselowski caiu muito, a gente tem que falar logo na sequência que a GMS pegou a Chevrolet e colocou no colo, levou pra frente e fez um ano incrível. A equipe cresceu demais esse ano, demais, e conseguiu combater os Toyotas, né? Os Toyotas que dominaram bastante a temporada. A Toyota teve mais de 10 vitórias na temporada, número muito grande. Foram 14 vitórias da Toyota na temporada, 8 da Chevrolet e só uma solitáriazinha da Ford, exatamente com o Tyler Reddick que a gente tinha falado. Então, 14 vitórias da Toyota no ano, um calendário que tem 23 provas, é muita vitória da Toyota. E a GMS aí com a Chevrolet conseguiu se estabilizar, fazer alguns bons tracks, preparar alguns bons tracks ali e vencer esse campeonato e apresentar equipamento bom para os diversos pilotos que passaram por lá. É a equipe do ano, né, a gente pode falar. Apesar de a Toyota ter dominado com duas equipes grandes, né, quantidade enorme de vitórias, mas é a equipe do ano. É a equipe que realmente chamou toda a atenção para ela e soube levar esse pessoal para frente. Bom, realmente a GMS andou demais esse ano. Foram alguns truques ali, algumas vezes o truque foi alugado, né, só para o cara poder correr, mas realmente fez um grande ano a GMS. Dá um passo um pouquinho maior agora, vai para a Sprint Series, vai fazer alguma coisa por lá. É uma equipe que vem crescendo muito e espero que ela não seja como foi a Turner alguns anos atrás aí, que estava com um super time, chegou até a colocar 7 trucks na pista naquela corrida em Bristol noturna, que é geralmente na quarta-feira no mês de agosto. Então, assim, eu espero que ela cresça e cresça de forma organizada, cresça e cresça muito bem, porque é uma equipe que veio da Arca, né? Não é uma equipe que veio do Little Model, ela está vindo da Arca. Então, assim, é uma equipe que está melhorando cada vez mais. E a equipe que leva o cara que foi campeão é o Johnny Stauffer, né? Então, parabéns à GMS, fez um grande ano e tenho certeza que vai fazer, irá fazer também um excelente 2017. Talvez o Johnny Stauffer aí, né, vai buscar mais uma vez aí o título. Temos o Cas Grala também, que é um Milwaukee muito bom. Eu sempre apostei nesse menino quando ele estava aí. Esse ano conquistou 3 top 10. Se eu não me falha a memória também, na segunda corrida da Truck Series em Miceville, ele estava muito bem no finalzinho da corrida, ele estava dentro do top 5, ali em terceiro, segundo, e acabou levando um empurrão, levando um toque, e terminou a corrida bem mais para trás, né? Foi a posição que ele estava ali lutando no momento. Exatamente, foi lá que ele se mostrou, né? Porque quem estava ligado ali na QNN acabou vendo ele, mas ali foi quando ele realmente chegou pra Truck Series e falou: olha, tô aqui, né? Ele se mostrou, ele andou muito bem. Ele passou a corrida quase inteira no top 5 naquela prova. Eu não lembro se ele chegou a liderar alguma volta, mas ele tava ali na frente absolutamente o tempo inteiro. E aí no final acabou se envolvendo numa bagunça lá. Não culpa dele, meio que tocaram. Acho que alguém se tocou na frente dele e ele vinha atrás, acabou sobrando, bateu, mas sem muita culpa. Acabou prejudicando o resultado final, mas a amostra de rendimento ele deu. Realmente. Bom, Joe, o Cas Grala tá, assim, vamos deixar pra falar dele um pouquinho mais pra frente aí. Vamos falar do Cas Grala agora não. Vamos falar um pouquinho então, seguindo aqui, vamos falar de Gateway. Gateway foi uma corrida bem diferente de como costuma ser. Geralmente é uma corrida bem tranquila, uma corrida bem morna. O cara que lidera a corrida pega o ar limpo aí, por isso é uma corrida noturna. O cara pega o ar limpo ali e vai embora, mas não. Tivemos aí até um momento UFC ou WWE, que seja a luta que você preferir, mais gosta. Eu gosto do WWE porque sempre é uma mentira que parece verdade, que não sai sangue e não machuca. Então foi o que aconteceu também, né? Vamos deixar um pouquinho a coisa de lado aí. O que aconteceu entre o John Stall Jr., né, e o Maurice Gallagher, que é o filho do dono aí, né, perdão, o Spencer Gallagher, filho do dono aí, que acabou se envolvendo lá, meu amigo Diogo, entre tapas e beijos, socos e pontapés. Só não teve pontapé, mas teve muito empurrão. Diogo? Teve uma coisa horrorosa, né? Porque eles nem pra brigarem serviram. É impressionante como que briga horrorosa. Talvez a briga mais horrorosa da história da NASCAR. Se procurar umas aí, dá pra achar umas bem feias. Mas aquela foi absolutamente... Que briga estranha, escrota, como queira definir. Foi horroroso aquilo. Mas foi um dos lances aí, né? Que acabaram chamando mais atenção na prova como um todo. Na pista em si, apesar de eles estarem no oval, né? Mas... na pista em si, com a ação, também teve bagunça, né? O Crafton sendo tocado já no finalzinho da corrida, quando tava brigando ali pela vitória, tava nas primeiras colocações, que gerou uma bagunça danada, tirou alguns pilotos que estavam ali na frente. Já no final, o Ben Rhodes também envolvido, inclusive o Ben Rhodes, se não me engano, que tocou no Crafton. Então, foi uma corrida que aparentava que seria mais calma, mas acabou que não foi tão calma assim. No final dela, principalmente, que a gente teve toda essa bagunça junto. Então, eu gostei da corrida de Gateway. Se não me engano, voltou ao calendário esse ano. Gostei da volta. Continua para 2017. É um oval interessante, né? Só vale destacar, como você falou no início, é uma prova que tem algumas situações bem específicas, até de temperatura e tudo mais. Então, não é costume, né? Nós vemos provas tão boas assim em Gateway, e esse ano realmente chamou atenção, mas não sei se dá pra acostumar não. Mas de qualquer maneira, eu gosto bastante do ovalzinho como um todo. É bem complicado, sabe? Exige bastante do piloto. Foge daquela linha comum. De aquele padrãozinho de uma milha e meia que a gente tem o tempo inteiro na NASCAR. Bom, como eu sempre falo, Gateway é um flat track, né? Por isso que talvez as corridas lá não são tão emocionantes assim, apesar da reta ser um pouco maior, um pouco longa, para ajudar realmente os pilotos conseguirem embalar e conseguir chegar junto para frear lá na curva lá. Mas o pessoal geralmente não deixa para fazer isso em Gateway, porque as curvas têm inclinações praticamente zero, aí uma inclinação muito, muito baixa mesmo, é coisa de 10 graus, 12 graus aí, a inclinação das curvas. Então, por ser muito baixa, aí, os pilotos não conseguem, nem tentam arriscar tanto assim, por vir numa reta tão longa e vir tão veloz assim, que realmente ele sabe que vai dar problema. Então, tivemos aí o papelão do John Stallings Jr. e o Spencer Gallagher, acabaram entrando em socos, tapas e pontapés lá durante a corrida. Foi mais ou menos no finalzinho da corrida aí que eles se estranharam e acabaram batendo. E foi bem interessante ver os dois brigando. Eu lembro que eu estava acompanhando no canal americano, e o narrador falou assim: o FC Time. Então foi interessante realmente a briga, deu um toque a mais na corrida. Depois do final da corrida, Diogo, tivemos aí em Gator. O Ben Rhodes acabou atrapalhando um pouco a vida aí do Johnny Sauter, lembrei. Acabou atrapalhando a vida do Johnny Sauter. Ben Rhodes acabou tocando na última volta e o Christopher Bell venceu a corrida. Foi a primeira vitória do Christopher Bell na KBM. Essa que seria a primeira e última vitória do ano de 2016, John. Ah, o Christopher Bell, depois de uma vitória, né, no ano passado, 2014, não recordo exatamente, eu acho que 2015, que venceu lá em Eldora, né, chamou bastante atenção, acabou que sofreu muito no início do ano, né, sofreu demais mesmo no início do ano, no final conseguiu ali se classificar para o Chase, né, foi o representante dos rookies, né, o representante da molecada, pro Chase, porque fora ele só tivemos, ou melhor, pra grande final, né, porque fora ele só tivemos pilotos mais experientes, né, mas com essa vitória em Gateway realmente ele conseguiu ali se garantir. Aproveitou sim de situações que a gente já falou, de não exatamente dessa briga ridícula que a gente falou, mas da bronca com o Brandon Jones e o Crafton ali no final, pra acabar pegando essa vitória, mas ele já tinha passado toda a parte da corrida, ou a parte final da corrida ali na frente, então não é que caiu totalmente no colo dele, não, ele teve seus méritos ali. Foi uma das provas boas que ele fez no ano, né, fora isso ele tem mais dois segundos lugares na abertura do Chase em New Hampshire. E depois, e também em Eudora, né? Em Eudora acho que ele também consegue mais uma vez um top 2. Então foi uma temporada de altos e baixos. O início principalmente foi um pouco fraco, né? Daytona, ele não sei se parecia nervoso, não lembro, mas eu lembro bem da prova dele em Daytona, ele muito tentando muitas linhas, tentando muita coisa, meio na pressa de fazer as coisas funcionarem. Então sofreu bastante nessa temporada, depois conseguiu encaixar alguns bons resultados, caiu novamente, e aí do nada ele simplesmente retorna com a vitória em Gueto e encaixou alguns outros resultados mais pra frente, mas sempre nesse padrão, estilo, né? Sempre nesse padrão de sobe e desce. Eu acho que foi uma temporada justa. Eu esperava mais do Bell, eu esperava mais vitórias, é isso que eu quero dizer. Essa vitória de Gueto, apesar de eu ter falado que ele tem sim seus méritos de estar ali perto quando a bagunça aconteceu, eu estava esperando vitórias mais suadas mesmo, sabe? Mais brigada de bater, de trocar a posição e ir pra frente. E acabou não sendo uma vitória exatamente assim. Então, eu não vou dizer que foi uma temporada decepcionante, realmente não, porque, enfim, é uma temporada de rookie. Tá certo que tava com um bom equipamento, né? Apesar de esse Truck 4 não ser aquele Truck 4, né, que deu o título ao Eric Jones, o pessoal, o Crew Chief, inclusive, foi todo transferido pro Truck 9, né, que foi guiado pelo Byron. Esse Truck 4 não é aquele Truck 4 que deu o título pro Jones, mas ainda assim é um equipamento incrível, claro, da KBM, e ele soube aproveitar disso em alguns momentos, até alguns momentos que ele teve certos problemas, mas sobre aproveitar dessa qualidade de equipamento para se encaixar bem na frente. Como eu falei, eu não classifico como uma temporada decepcionante, até porque chegou na final, o único rookie na final, se classificou pro Chase, teve bons resultados, inclusive no Chase, a parte final do ano dele foi um pouquinho de nada mais constante do que o resto da temporada, mas mesmo assim, eu ainda esperava mais. Talvez o problema tenha sido eu, né? Talvez eu tenha colocado muitas expectativas em cima do Bell e acabou não correspondendo, então fica aí meio que um sentimento de, poxa, foi bom, tô dizendo que foi ruim, foi bom, mas até que poderia ter sido um pouco melhor. Pelo menos essa sensação que eu fiquei do Bell agora nessa temporada. Pro ano que vem, imagino que ele deva continuar na Truck Series. A gente vai falar um pouco mais pra frente. Então, ele vai ter mais tempo aí de se desenrolar, organizar aí sua carreira, organizar aí essa temporada 2017 que vem pela frente. Bom, depois da vitória dele em Gator, foi apenas duas corridas fora do top 10. Foi Michigan no 24º, que ele bateu naquela corrida. E no Texas ele foi 11º. Infelizmente em Homestead ele foi para lá para lutar pelo título, mas em Homestead ele não conseguiu terminar à frente nem do Johnny Stalter, nem do Matt Crafton e nem do Timothy Peters, e ele sim ficar com o título. Então, mas fez um bom ano o Christopher Bell. Eu tenho certeza que ele tem mais para mostrar, ele consegue mais do que isso, até porque nas outras categorias que ele passou ele andou super bem. E nessa categoria em que ele está atualmente, o Christopher Bell realmente não deve nos decepcionar. Deve continuar com seu bom trabalho e continuar andando super bem aí, o Christopher Bell. Meu amigo Diogo, vamos andar mais um pouquinho agora. Eldora, corrida meio fora de série. Perdão, tivemos Kentucky, depois Eldora. Eldora foi a vitória do Kyle Busch e Ilion Barão acabou vencendo no Kentucky. Nessa altura do campeonato, nós já tínhamos o Ilion Barão aí, após sua vitória no Kentucky, como o rei das pistas aí, o rei da Truck Series, e já virou um cara que realmente nós com certeza iríamos cansar de elogiar ele. Depois veio Eldora com a vitória do Kyle Busch e Pocono, né, foi uma puta corrida com a vitória do William Barrow também, ele que fez pole e vitória lá em Pocono, né? Vamos falar um pouquinho então, o Diogo, dos novatos, né, que agora aí dá sequência aí a duas corridas bem diferentes e duas vitórias interessantes aí. A primeira foi do Ben Kennedy em Bristol, corrida noturna no mês de agosto, e depois em Michigan, se eu não me engano, foi em agosto também a corrida em Michigan da Truck Series, né? Então, vitória do Brad Mofton com o Truck número 11. Meu amigo Diogo, como você viu aí, né, a vitória desses dois pilotos, um momento bem peculiar, um momento bem diferente, aquele momento já começava a engatilhar as coisas tudo para o Chase, que depois vinha o grande vilão da NASCAR, que realmente são os Road Course, e depois vinha Chicago já preparando os pilotos para o Chase. Então, queria que você falasse para mim um pouquinho sobre o Ben Kennedy, a vitória dele, e o Brad Moffitt e a vitória dele em Michigan. Olha, o Kennedy me surpreendeu até, eu não tava esperando tudo isso não, apesar de ele começou o ano com um equipamento interessante e acabou migrando pra GMS até um pouco antes da metade da temporada, né? Fez 19 provas com o truck da GMS. Eu gostei do ano dele, foi até mais do que eu esperava, né? Pode ser pelo fato de que eu não tinha tão grandes expectativas assim, mas eu gostei bastante do ano dele sim. Essa vitória, nessa corrida em si de Bristol, ele se mostrou merecedor dessa vitória, né? É aquilo que eu tinha falado que faltou no Bell, aquela corrida de você ver ele vencendo e falar, nossa, realmente essa vitória ele fez por merecer tudo isso. O Kennedy mostrou exatamente isso em Bristol, foi uma vitória bem convincente, então ali ele conseguiu encaixar, né? Conseguiu a vaga dele no Chase, que sem dúvidas fez uma grande diferença para ele e, claro, muito importante. A vitória em Bristol é muito importante, ainda mais uma que garanta você diretamente no Chase, né? Mais ainda. Então, eu considero uma boa temporada da parte dele. Não sei quais são os planos dele para 2017. Espero que continue na Truck Series, que continue se desenvolvendo por aí. E o Moffitt, que é uma situação totalmente estranha, né? Não sei se dá pra dizer estranha, mas é aquele cara que a gente viu lá na frente, até na Cup Series, né? E agora, depois ficando ficando literalmente, né? Sem vaga. E aí mesmo assim, um cara muito novo, 23, 24 anos, aí conseguindo alguns part-time apenas nesse truck 11 da Red Horse, mas é um truck que o próprio Ben Kennedy guiou no início do ano, mas o Quiroga guiou, o Tift guiou, o Griffin, se não me engano, também guiou, acho que é Jake Griffin o primeiro nome desse rapaz. Então passou por vários pilotos ali, e dentre eles ele conseguiu nesse truck 11 encaixar a vitória dele. Uma vitória bem interessante também, uma vitória bem de merecimento, bem não sei se ressurreição é uma palavra muito forte, mas é uma vitória porque ele vinha fazendo provas interessantes, né? É que ele fez essa prova de Michigan boa e o resto foi sofrível. Não, ele vinha fazendo provas boas e Michigan foi realmente quando coroou, né? Foi aquele final de semana louco, né? Que o Moffitt venceu na Truck Series, o Kyle Larson venceu a primeira corrida dele na Cup, e na Xfinity Series também foi um piloto diferentão assim que venceu, e eu confesso que eu não lembro quem foi, mas foi um final de semana de três novos vencedores, né? O Moffitt na Truck Series, o Larson na Cup, e teve um piloto novo também vencendo, um piloto vencendo pela primeira vez na Xfinity Series. Foi um final de semana bem, bem louco ali, mas bem interessante como as coisas funcionaram. O Moffitt, cara, eu realmente espero que esse cara consiga se não full time, mas um truck bom, ou um carro bom na Xfinity Series, ou na Sprint Cup, é quase impossível, mas que consiga um equipamento bom para que ele consiga dar continuidade à carreira, né? Porque ele já mostrou ter muita qualidade. Acho que ele já cansou de quase jogar isso na cara de todo mundo, mas é incrível como ele tem problemas para conseguir um truck, um carro que seja, para estar ali, um equipamento para estar desenvolvendo, né? Esse part-time aí na Red Horse acabou surgindo como uma grande coisa para ele esse ano. Ele até deixou de surpresa, ele tava até sem esperança. E olha que ele soube aproveitar isso muito bem, fazendo as boas provas e vencendo essa prova, né? Essa corrida em Michigan. Então, torço muito para que ele consiga encaixar algum truck aí para 2017. Vai ser muito interessante ver ele guiando. Ou que categoria da NASCAR? Esse é um cara que eu não gosto de definir torcidas, mas esse é um cara que, pela história, eu honestamente estou torcendo bastante para que ele consiga se encaixar aí, e teve todos os méritos do mundo para conseguir essa vitória. E como não é full time, né, não, nem tem um truck certo na realidade, acabou que não ganha, né, não ganhou o direito de participar do Chase, mas ele mostrou o nome dele de novo, né? Vamos ver se agora consegue se garantir aí mais para frente durante esse ano 2017, se ele consegue garantir aí um carro, um truck legal pra ele mostrar mais ainda. Exatamente, tá precisando, urgente, tá precisando muito. Precisando de um lugar que ele possa se assentar, sabe? Sei lá, uma Brad Keselowski, ou até uma KBM, uma GMS, uma equipe que ele possa se assentar e ter um truck ali, ou full time, ou quase isso, pra realmente ele fazer uma temporada convincente. Porque ele, até hoje, a carreira dele lá na Cup Series, aqui na Truck Series, foi muito de brilhos, sabe? Mas não dá pra você cobrar a consistência dele, porque ele não teve um full time, ele só tem brilhos mesmo, ele só tem corridas esporádicas. E corridas esporádicas, o máximo que você consegue fazer é brilhos. E ele conseguiu fazer esses blitz. Então, eu torço pra que ele tenha um lugar certo ali, consistente. É, realmente ele merece e muito um lugar, né, o Brad Moft. É, só lembrando vocês que foram apenas 6 largadas em 2016, uma vitória e 3 top 5 e 4 top 10. Então, sim, são números realmente impressionantes. 66% da corrida dentro do top 10. São apenas 2 resultados fora aí, que foi no Kentucky e no Canadá. Então, o Brad Moff está mais do que de parabéns. Espero que ele volte e volte sempre. E realmente, mas volte sempre com um truque que consiga lutar, que consiga almejar o título da Truck Series. Porque talento e tenho certeza que não falta para esse menino aí, para o Brad Moff. Falar um pouquinho do Ben Kennedy. O Kennedy venceu de forma heróica aquela corrida em Bristol, né? Foi sim muito bonita mesmo aquela vitória dele em Bristol do Ben Kennedy. E foi um momento aí que tivemos muita descontração pelos formatos de pista. Saímos de um oval pequenininho, um pouquinho mais de meia milha, fomos para um oval grande de 2 milhas e depois fomos para o Canadá, meu amigo Diogo, e lá chegamos com aquela chegada impressionante do John Huntley Mechek e o Cole Custer se batendo, se esfregando, e depois teve muita briga, muito empurrão, muito chega disso, para com isso, não, vai lá e bate nele. E aconteceu, né, que o John Huntley Mechek ficou com a vitória e acabou se garantindo, colocando sua vaga aí no seu truque no final, no Chase aí. Diogo, fala um pouquinho do Canadá aí, como você viu aquele final lá, o que você achou daquele final, né? E depois, só para adiantar um pouquinho mais do processo, né? Depois foi Chicago, vitória do Kebush, vitória muito fácil, mas nem vamos falar sobre isso, depois a gente vai falar sobre o Chase. E aproveito também, Diogo, para falar como você viu, o que você sentiu no primeiro ano da Junior Motorsports, né? Correndo com apenas um truque aí, o truque 00 do Cole Custer, né? Nessa primeira temporada de 2016 da Junior Motorsports. Essa etapa do Canadá foi bem aquele tipo de corrida, né, que a gente já tem em Canadian Tire Motors Park já há um certo tempo, né? Corrida bagunçada, corrida brigada. Eu lembro alguns anos atrás, 2014, se a memória não me trai agora, mas a memória acho que já deu pra ver que não tá me ajudando em nada hoje, com a vitória do Chase Elliott, né, que ele também dá um não vou dizer um bump and go, foi um super bump and go em um dos adversários lá para conseguir a vitória. Então, é o tipo de movimento típico, eu diria, né? A questão é que aquele movimento ali no final da prova, que foi o grande chamariz, né, da prova. A prova como todo eu gostei, teve sim alguns momentos ali meio de calmaria exagerada, vamos colocar dessa maneira para não dizer ruim. Né, de uma filhinha ali, ninguém conseguia fazer muita coisa. Algumas amarelas soltas por carros que quebraram, ou que o piloto perdeu o ponto de frenagem e se enfiou a cara na barreira, ou no barranco, o que é que seja. E aqui combinou com aquele final, né, absurdo. Foi o grande ponto da corrida em si. Eu gostei demais, eu vibrei demais com aquilo tudo. Continuo vibrando até agora, ainda mais quando eu soube que, por conta disso, né, por conta da vitória, não por conta do movimento em si, mas por conta da vitória, o Joey Nemechek, olha só, voltei alguns quase 10 anos aí mais pra trás, o John Hunter Nemechek acabou garantindo ali patrocínio no seu truck pra mais algumas corridas, inclusive as corridas do Chase. Ele foi eliminado logo no início, né, porque ele teve alguns problemas no Chase, mas ele conseguiu garantir o patrocínio para algumas provas ali depois, coisa que antes estava difícil. A gente estava vendo ele correr com um truck todo preto, né, só com o número do truck. Então, e isso para o cara que tinha vencido lá em Atlanta, né, na segunda prova do ano. Então, equipe, como você falou, do próprio pai, equipe bem limitada. Então, foi aquela vitória realmente da raça, vitória de sobrevivência, né? Essa é uma que eu dou muito valor, né? Uma vitória que ele teve que brigar. Ele tinha que brigar, ele precisava de uma vitória dessa para se mostrar novamente para os patrocinadores, para colocar a equipe para cima, e ele foi lá e fez o que era necessário, forte, sim, brigou. Gostei bastante dessa vitória. O movimento, falei na época e falo agora, eu super apoio esse movimento. Claro que o Kokusta ficou absolutamente irritado, porque ele foi muito dominante, ele foi o pole para essa prova, ele foi o cara que mais liderou voltas nessa prova, ele foi o cara que conseguiu as voltas mais rápidas nessa prova, quer dizer, foi tudo dele, menos a vitória. Foi, né, acabou terminando na segunda colocação por, sei lá, metade de um truck. Basicamente foi isso. E truck esse, inclusive, passou a linha de chegada pela grama. Então foi muito perto. Claro que ele ficou muito frustrado. Ainda mais o Cole Custer, que vem de temporada muito difícil. E aí eu entro na segunda parte da sua pergunta, né? Com a Junior Motorsports finalmente estreando full time, né? Já tinha feito em 2015 várias provas com o próprio Cole Custer, mas ainda era menor de idade, né? Não dava pra fazer full time, mas até alguns outros pilotos, o Harvick, se não me engano, chegou a guiar nesse truck, inclusive lá em 2015. Foi ali uma preparação, né? Um ano de preparação para trazer finalmente o track em 2016 full time, e a gente viu com o Cole Custer. É engraçado porque enquanto essa equipe teve no part-time, fazendo apenas algumas provas específicas lá em 2015, a gente viu o Custer vencendo corrida, a gente viu o Custer constantemente na frente, constantemente brigando, e em 2016, que quando eles fizeram full time, ainda assim com um track só, né, o 00, e nesse track 00 com o Rookie, que é uma situação muito específica, quer dizer, equipe Rookie e piloto Rookie, uma situação muito forte, eu diria, né, pra você enfrentar uma temporada como um todo pela frente, mas enfim, tem história na Next Fin Series, tem sua qualidade em si, já tinha feito todos esses anos anteriores, essas etapas anteriores, melhor dizendo, como as formas de preparação, então eu esperava bem mais deles, neles eu digo, da equipe e eu diria até principalmente do Cole Custer. Eu fiquei muito decepcionado com a temporada do Cole Custer, é um cara que eu depositei, mesmo sabendo que estava na equipe estreante, ok, a Junior Motorsports, mas ainda assim é um estreante, eu cheguei a considerar ele no início do ano para título, mesmo estando nessa equipe, porque ele se mostrou muito forte. É muito forte. E a gente não sabia, por exemplo, que o Byron era esse monstro todo. A gente sabia que ele era muito bom. A gente não sabia que ele ia vencer 7 corridas no ano. Não tinha como ninguém prever. Então era um dos caras que lá no início do ano, antes da temporada começar, pode ser difícil pela equipe que tá. A equipe tá muito nova ainda. Mas tem sua capacidade. Indo bem pra frente. E acabou não conseguindo uma vitória no ano. Essa prova especificamente, né? Se não me engano, é a única prova em broadcast de todo o calendário da Truck Series. É uma prova extremamente específica. Extremamente específica. Inclusive, obviamente, é realizado no Canadá, é mais específica ainda. E ele ia vencer essa prova, claro, tem méritos por vencer essa prova, mas é algo que foge totalmente daquele conjunto de provas, né? É igual, sei lá, a NASCAR Nationwide Series correndo no México de 2005 a 2008, lá no Hermanos Rodrigues. Era uma prova que você puxava do calendário e falava, tipo, tá, essa aqui não tem nada a ver com nada aqui. Eu sou um grande fã de road courses, corridas em road courses da NASCAR, eu já falei isso várias vezes, inclusive você é contra a minha opinião, eu sei, mas eu gosto, mas essa prova especificamente, tem algumas provas que até encaixam, sei lá, Sonoma, por exemplo, eu não acho tão ruim, ou Glen, principalmente, eu gosto na Cup, mas essa prova do Canadian Tire, ela é quase que um campeonato paralelo. Né? E nesse campeonato, entre aspas, campeonato paralelo, ele conseguiu se encaixar. E conseguiu fazer ali uma boa prova. Não pegou a vitória que garantiria ele no Chase. Mas eu nem sei se seria tão justo assim. Falar de justiça no Motorsports é um negócio complicado. Mas eu nem sei se seria tão justo assim que ele tivesse avançado pro Chase e tirado a vaga de algum outro piloto ali. Ou sei lá, do Timothy Peters, por exemplo, que não ganhou no ano, né? Não conseguiu nenhuma vitória no ano, nem no Chase, mas que foi até a final e fez uma puta temporada. Talvez ele tirasse. Com essa única vitória esporádica em um campeonato, entre aspas, quase paralelo, ele tirasse um Timothy Peters que fez o ano inteiro interessante, apesar de não ter vencido nenhuma corrida. Então, ok, acho que você viu de um ano inicial, né, eles retornam para o próximo ano, a equipe com certeza mais forte, a equipe retorna para o próximo ano com certeza mais forte, o Cole Custer vai estar dando um passo para frente, né, vai para a Xfinity Series, até acho que é um pouquinho cedo, mas ok, o menino tem capacidade, tem... patrocina, né, muito forte, o pai do menino tem muito dinheiro, o patrocínio é muito forte, então vamos ver como ele se desenrola aí mais pra frente, mas esse ano, dessa equipe e do piloto em si, me decepcionaram bastante. Eu sou da mesma opinião que a sua, tem que compartilhar a mesma opinião, porque a General Motorsports talvez deveria ter apresentado um truque melhor pro Cole Custer, nós sabíamos que era um truque deficiente, era um truque que tinha suas limitações, o Cole Custer não conseguiu expressar e exprimir tudo que ele conseguia ou conseguiria naquele truque 00, Então eu acho que a Júnior Motorsports aí, de uma escala de 1 a 5, né, vamos colocar aí 3 estrelas e meia, se é que existe isso, né? Vamos colocar 3,5 aí, porque a Júnior Motorsports é um time que já tem uma estrutura por trás muito grande. Não é, por exemplo, uma GMS que começou, que deu um passo pequenininho e que veio da Arca para a Truck Series, e outras infinitas equipes que são pequenas e precisa se modelar para ficar, para duelar com uma grande. Então a Júnior Motorsport deveria já ter entrado com tudo, ter entrado com um truque aí realmente para arrebentar mesmo. E nós vimos que isso não era possível, que o Custer não conseguiria ir expressar e tirar tudo que era possível do truque dele. Só lembrando que o John Hunter Nemechek, que é um cara que corre uma equipe bem caseira, faz milagre com o truque dele, foi até melhor porque conseguiu duas vitórias, né, o John Hunter Nemechek. Mas enfim, ano que vem é vida nova para ele, tá indo para a Sprint Series, que ele seja muito feliz lá, que ele consiga bons resultados, e tenho certeza que ele vai e vai longe o Cole Custer. Não posso falar que ele vai ser o novo Jimmy Johnson, que vai vencer 6, 7 títulos, mas ele vai realmente chegar bem na Xfinity Series do ano passado. Bom, Lucas, vamos falar aqui então agora, chegamos no Chase, né? Vamos falar de London, mas antes eu quero falar de outros assuntos com você. Coloquei aqui mais, digamos assim, um pouquinho mais de chantilly na cobertura desse bolo aí. Vamos falar do momento lenhadura desse ano, né? Tivemos aí a batalha pela vitória em Eldora, principalmente as coisas eliminadas, teve muita briga. Se eu não me engano, tinha um truque lá, eu esqueci o nome dele, eu vou lembrar, até enquanto você fala aí eu vou pesquisar. Tinha um truque que ele se classificou, né, que ele foi para repescagem, ele se classificou todo arrebentado, sem um capu, mas ele conseguiu classificar para a corrida principal, né, esse truque lá em Eldora. Então foi uma coisa muito louca. Tivemos também aí Kyle Larson, né, tentando de qualquer maneira vencer a corrida, ele que já buscava essa vitória aí e acabou conquistando essa vitória em Eldora. Então eu queria que você falasse um pouquinho aí, né, Diogo, desses momentos aí que foi acontecendo na temporada. Também tivemos também o Ben Rhodes batendo o Johnny Sauter enquanto ele liderava a última volta em Gateway. Tivemos Michigan também, a chegada entre o John Hunter Nemechek e o Cole Custer no Canadá. Então esses foram alguns momentos da temporada. Queria que você falasse aí, expressasse sua opinião e falasse, não sei se você tem outro momento aí desses momentos que eu citei, um pouquinho aí, né, de como foi esses momentos, que foi os momentos que marcou a temporada 2017. Não, acho que os momentos são esses mesmos. Tem o Byron, né, em Phoenix, mas a gente vai falar um pouco mais pra frente quando a gente detalhar o Chase. Mas realmente são esses momentos aí, né? Eu falei há pouco dessa situação do Canadá, chamou muita atenção. A prova de Gatwick acabou sendo extremamente importante pro desenrolar daquele meio ali de campeonato como um todo, né? Com a vitória do Bell e com o Crafton, que saiu absolutamente P da vida daquela situação toda com o Brandon Jones, apesar de não ter sido tanto culpa do Brandon Jones assim, mas foi um extremamente movimentado, né? Eu acho que como um todo, e aí essas introduções de regra que a gente teve em 2016 puxaram bastante isso, né? A famosa caution clock, que acabou tendo menos impacto do que imaginei que teria, o chase, que aí sim teve um impacto gigantesco, era esse o objetivo, né? A organização tentou fazer isso, tentou trazer essa bagunça organizada, vamos usar esse termo, tentar movimentar ao máximo uma categoria que já vem crescendo demais, né, e se tornou aí uma porta dos jovens pilotos. Então, os objetivos, eu acho que nesse sentido foram conquistados, né, a categoria como um todo conseguiu provas bem movimentadas. Claro, tem suas exceções, toda a categoria tem, mas no geral foram provas bem movimentadas, alguns lances específicos que chamaram a atenção, que foram destaques aí durante a temporada, mas no geral acho que dá pra destacar assim mais uma boa temporada da Truck Series. Eu digo mais uma porque todo ano eu falo, rapaz, a temporada da Truck Series foi boa, essa foi boa, essa foi boa, e agora dá pra dizer que foi mais uma, né, porque já tem anos que tá assim, vem sendo boa, vem avançando mais e mais, e pro próximo ano deve de novo vir uma outra super temporada. Então eu fiquei bem feliz pelo ano como um todo, eu fiquei bem feliz por esses highlights aí, eu fiquei super feliz pela variedade de vencedores, né? Teve um determinado momento no ano, e aí chama muita atenção, e é um dos highlights que tem que ser destacado. A gente quase teve mais vencedor do que vaga pra Chaser, né? Acabou que no final, se não me engano, foram 6 vencedores diferentes pra 8 vagas. Então o número até ficou próximo, mas quando tinha ali 2 corridas, 3 corridas para o Chase, a gente tinha mais 4 pilotos, 5 pilotos com potencial total de vencer, né? Então a gente até ficou naquela de, gente, vai 10 vagas são um pouco, vai ter mais vencedor do que vaga aqui. Acabou que no final se afunilou um pouco ali, encaixou todo mundo certinho, mas foi muito interessante como o campeonato se desenrolou como um todo. Super temporada da Truck Series. Concordo com você, Diogo. Uma temporada excelente da Truck Series. Eu sou suspeito para falar da Truck Series, porque todo mundo sabe que a Truck Series, para mim, é a melhor categoria da NASCAR, né, das 3 categorias principais aí. Porque a Truck Series ela consegue ser. Ela tem um pouco mais de regional, leva um pouco mais para suas origens. Tanto é que, a maioria das vezes, dependendo do estado que ela está, ela consegue atrair pilotos para participar dessas corridas aí. Tem um grande diferencial na Truck Series, que são 22 corridas ao vivo na televisão, 23 esse ano, né? São todas ao vivo, tanto as corridas como os qualify. Tem ainda o setup, ainda, que é um programa que acontece meia hora antes, tipo um preview aí, um pré-race show. Então, assim, é uma categoria que está no meu coração desde 1998, quando eu assisti a primeira temporada ao vivo. Não era ao vivo, era em VT. Mas eu consegui assistir todas as corridas do VT naquele ano de 1998. Então uma categoria. Tem a temporada de 2007 e 2008, que eu e o Pedro Mugart ouvimos a categoria por rádio, que as corridas da Truck Series era como é da KN Pro Series East West hoje em dia, né? A corrida acontecia numa data e depois de em torno de 15 dias a corrida era transmitida pela televisão. E depois de 2009 passou a ser todas as corridas ao vivo na televisão. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ter acompanhado uma temporada completa via rádio. Realmente era rádio que a gente ouvia em inglês, não era português, não existe rádio português que existe coisa em português. Então é muito interessante aí, foi a Truck Series todos esses anos aí, e mais um grande ano. É um ano que realmente chama atenção, um ano que tivemos aí pilotos novatos vencendo, pilotos que ficaram à beira de perder o truque, foi o caso de John Hunter Mejia, foi o caso do John Hunter Mejia, que se não fosse a vitória no Canadá, como eu já havia falado também, ele poderia talvez nem completar o ano por falta de dinheiro na equipe. Mas essa vitória dele aí acabou rendendo patrocinadores, conseguiu mais 5 corridas, não salvou muito, né, mas no final de temporada que tinha assim 8 corridas, ele conseguiu aí patrocinador para 5 corridas. São 3 corridas que ele correu sem patrocínio, já adiantou e muito. Então a Truck Series está de parabéns como um todo. A Truck Series fez mais um grande ano, um grande trabalho aí dos organizadores. E eu tenho assim, ó, plena certeza que a Truck Series ano que vem vai estar melhor ainda. Às vezes o pessoal fala aí que é um ano que não tinha esses grandes pilotos de alto nível no grid. Sim, não, talvez nem tínhamos tantos pilotos de alto nível, mas sim tivemos bons pilotos participando aí nessa temporada 2016, né? Bom, Diogo, chegamos agora então no Chase aqui, estamos na boca do Chase aí. Vamos falar agora, né, os classificados, né, nessa temporada 2016 para o Chase. Foi o Barro, Christopher Belt, Mark Peters, Ben Kennedy, Johnny Sauter, o Matt Crafton, Daniel Rank, e o John Hunter Mejia também conseguiu se classificar, conseguiu aí 2 vitórias e estava, né, já classificado para o Chase. O Chase começou com tudo lá em New Hampshire, vitória do Iron Bauer e Christopher Bell em segundo, né, Diogo? Fazendo assim, ó, tipo, mostrando, eu também tô aqui, né, pro Iron Bauer e Christopher Bell. Depois, outra corrida foi em Las Vegas, vitória do Tyler Reddick. Parabéns, Tyler Reddick, por aquela vitória. Tirou o doce aí da boca do Daniel Earnhardt, que poderia ter vencido essa corrida e ter talvez se classificado e avançado um pouco mais aí. E depois foi Talladega, a corrida de corte, onde tudo aconteceu, e foi vitória de um grande piloto também, que nós vamos falar um pouquinho mais dele aí também, que foi o Grenfell. Diogo, nesse round 8 aí, o que você viu, o que você achou nesse round 8 do Chase da Truck Series? É um rally bem, a gente pode dizer, bem curtinho pela quantidade de pilotos, né? Apenas 8 pilotos, né? Aquele padrão que a gente tá acostumado na Sprint Cup, que a gente se acostumou no último ano ou dois anos da Sprint Cup, 16 pilotos. É, então acaba que dá a impressão que os códigos são mais, ainda mais pesados, né? Porque realmente só passa aquele pessoal que tá ali, que já passou o ano todo ali, brigando na frente, né? Os pilotos que entraram por pontos, que foi o Hamrick e o Peters, são dois caras que fizeram uma boa temporada, o Peters principalmente. O Hamrick, acho até podia ter feito um pouquinho mais, mas não, já falei até antes, não desmereço nem um pouco a temporada dele. Mas me pegou bastante a primeira prova, o acontecido com o Hamrick, isso, que ele tem, se não me engano, um pneu estourado, ele tem algum problema do tipo, não foi nenhum acidente, foi algo mais problema do mesmo jeito, ele tá andando e aí do nada aconteceu um determinado problema, ele teve que ir pra garagem e, nossa, se complicou totalmente nessa prova de abertura em New Hampshire. E aí na segunda prova, que foi quando ele foi em Las Vegas, né, que o Reddick, o companheiro dele na Brad Keselowski Racing, venceu a corrida e ele foi em segundo, ficou todo mundo meio na esperança, não sei se esperança é a palavra correta, mas fica. Eu tava lembrando aqui, o Daniel Hank em New Hampshire, ele teve um problema de pneu furado, mas esse pneu furado foi um problema causado pelo sistema de freio, que acabou pegando fogo. Ele foi, trocou o pneu, né, voltou pra corrida, mas momentos depois ele voltou de novo pro pit, e foi fim de corrida por causa de problemas de freio. Até se vocês verem o vídeo aí, eu lembrei de cabeça, eu não vi, mas se vocês verem o vídeo aí, vocês vão lembrar que pega fogo no freio traseiro dele. E inclusive imagem bem, bem pesada, né? E logo no início da corrida, cara, isso que foi o que mais chocou, né? Porque o cara sofreu igual um condenado pra conseguir se classificar pro Chase. Logo no início da primeira corrida do Chase, ele tem esse problema inteiro, já despenca, vai lá pra baixo. Conseguiu essa boa classificação em Las Vegas, mas um companheiro de equipe ali vencendo, e que eu tava falando de esperança aqui, eu pelo menos fiquei na esperança enorme que ele conseguisse chegar no Radical ali no final. Não exatamente chegar e ganhar a corrida, mas chegar pra brigar, porque eu tenho certeza que o Radic não ia dar aquela vitória ali se o Hamrick chegasse pau a pau com ele nos últimos metros ali. O Hamrick ia brigar, e eu queria ver como é que esses dois companheiros de equipe iam brigar entre eles ali. Ia ser bem interessante, mas acabou que não chegou tão perto. Não. Foi segundo, mas nem tão perto assim. O Radic conseguiu a vitória dele, e depois ainda não dá sua primeira colocação lá em Talladega, tentando ainda na bacia das almas conseguir alguma coisa, mas acabou não conseguindo. Foi mais ou menos a história também do John Hunter, né? Ele conseguiu um top 10 em New Hampshire, sofreu em Las Vegas, e aí em Talladega, se não me engano, problema de motor, mas eu não tenho certeza, mas aí acabou consumando de vez a eliminação dele, né? Já naquele primeiro ponto, naquele primeiro round ali, já matando ele de vez. O Ben Kennedy conseguiu encaixar até alguns bons resultados. Eu até gostei desse início de temporada do Ben Kennedy, mas é porque realmente o pessoal um pouquinho mais à frente ali tinha um grupo, né, muito bom, que conseguiu passar ali, que realmente chamou demais a atenção, realmente pegou bem, né, o espírito da coisa, e conseguiram ir mais pra frente ali. Mas no geral eu gostei bastante desse primeiro round como um todo. Não foi um round, e essa é a minha grande preocupação, não foi um round que a gente teve pilotos que conseguiram se classificar pro Chase e não mostraram por que se classificaram pro Chase, né? Todos os pilotos mostraram, né? E na grande maioria das vezes, pelo menos nesse primeiro round, os que ficaram foi mais por problema mecânico. Já citamos o Hamrick e o Nemechek. Então, gostei. Não só esse primeiro ponto, mas o Chase como um todo funcionou muito bem na Truck Series. Eu diria mais até do que na Xfinity Series, mas aí é uma outra discussão. É verdade. Até porque o Chase da Action Series eu acho muito fraco. Na minha opinião, foi bem fraco. Foram times classificados que não tinham condições alguma de fazer alguma coisa. Mas a Truck Series foi diferente. A Truck Series tivemos realmente bons pilotos. Mais pilotos poderiam ter entrado. Poderiam ter sido, sei lá, 10 pilotos, 12. Poderiam ter colocado mais pilotos no gênero da Truck Series. Que com certeza o bicho ia pegar e ia ser bem diferente. para falar um pouquinho desse começo do Chase aí, de New Hampshire, Las Vegas e Talladega. New Hampshire foi uma corrida bem tranquila, foi o William Byron foi embora, seguido pelo Christopher Bell. Las Vegas foi um pouco mais movimentado, mas foi uma corrida que a Ford realmente conseguiu fazer alguma coisa, conseguiu dominar uma corrida, a vitória do Tyler Reddy. O Daniel, que queria e estava lutando a vitória, pela vitória de forma alucinada, porque ele queria, aquela vitória, acabou não conseguindo, foi ter um incesto naquela corrida. E Talladega, né, que é sempre Talladega, que foi a vitória aí do Grand Envy. Então parabéns ao Grand Envy pela sua vitória, fez um grande ano, foi uma boa corrida. O Grand Envy conseguiu sua vitória em Talladega, mais um piloto daquele time doidão, daquele time maluco que é a Gallo Motorsports. Fez uma grande, uma boa corrida, um bom truque aí, conseguiu, e conseguiu uma vitória muito importante para ele, uma vitória que talvez consiga abrir portas, né, nos próximos anos. Então, Diogo, próximo round foi mais do Texas e Phoenix, né? Quem ficou para trás aí foi o Kennedy, né, acabou ficando para trás, e o Daniel Ricciardo, que foram os dois que deu adeus aí para a batalha do título. É, exatamente, eu até falei, né, do Kennedy na parte... Perdão, Joe. O Kennedy avançou. Exatamente, o Kennedy avançou. Eu tinha falado do Kennedy na parte anterior, porque o Kennedy, ele, pra mim, seria o cara que seria eliminado, naturalmente. Mas ele não foi, exatamente porque tanto o Joe Hunter quanto o Henrik, que fizeram boas provas no geral, tiveram esses dois problemas pontuais, o Nemechek em Talladega e o Henrik na primeira em New Hampshire, que acabaram com o chase deles. Eles já chegaram se acabando por ali. Então, como são só dois eliminados, ele acabou ganhando uma sobrevida. Aí o Kennedy passou para a segunda rodada, pro Round of Six. E aí no Round of Six caiu o Kennedy e, infelizmente, o Byron, né? Que chegou a hora da gente falar. Eu já vou direto pro Byron, porque eu já dei minha explicação com relação ao Kennedy. A gente não vale repetir aqui, não vale ser repetitivo e falar tudo que a gente já falou do Byron. É tudo aquilo. Só solidificar tudo aquilo, muito mais. E é absolutamente uma pena enorme, né, o que aconteceu em Phoenix, com ele lá em bons passos de conseguir sua vitória ali, que o garantiria no Chase, e acabou não conseguindo, né? O menino, nas três primeiras provas do Chase, ele conseguiu a vitória já em New Hampshire, né? Então já se classificou direto, mas em Las Vegas ele conseguiu um top 5, em Talladega um top 10, em Martinsville e no Texas dois top 10 seguidos, né? Em Phoenix, que ele vinha só para garantir a posição dele, foi quando aconteceu a questão do motor, e aí a vitória foi pro A, e foi Chase pro A, título pro A, foi tudo pro A. É um tipo de situação que um campeonato regular a gente teria ele muito possivelmente, talvez em Phoenix, se fosse um campeonato regular, em Phoenix ele até já fosse campeão, né, antecipado. Mas esse Chase realmente veio para isso, né? Ele foi criado para isso lá em 2003, 2004, na Cup, passou todos esses anos, e agora em 2016 migrando para as categorias menores, nesse ano que passou migrando para as categorias menores. É esse o objetivo dele, né? Causar essa bagunça, né? Causar essa diversidade, e acabou nessa roleta russa louca aí, vamos colocar assim, que pegou, por exemplo, o Logano lá em 2015, né? Acabou pegando aqui o Byron em 2016, nessa prova de Phoenix. Foi uma pena enorme, mas acho que não tira... Não ter ganhado o título pesa, claro, porque é o título, mas, né, não tira o brilho, né, do tudo que o menino fez nessa temporada, né, porque não foi o que ele controlou, né? Até onde ele controlou, ele vinha pra uma bela vitória. Realmente, o William Byron é o cara que nós iremos falar bastante dele esse ano 2017, até porque ele vai andar muito bem na F1 Series aí, com certeza é um nome que vai pesar, né, Diogo? É um nome que vai aparecer bastante. Essas três etapas aí, né, que já marcariam o round, ou seja, marcaria os quatro pilotos que iriam avançar para a final em Homestead. O Ben Kennedy acabou ficando, e curiosamente um cara que eu pensei que iria ficar logo no começo, mas não, ele avançou aí para a final em Homestead, foi o Timothy Peters, né? Aquele cara que veio quietinho, sem muito alarde, foi avançando, e aí no finalzinho aí o Timothy Peters acabou indo aí para Homestead. né, o Ian Baron acabou ficando junto com o Ben Kennedy, foi os dois que não avançaram no round de 6, né, então aí foi o caminho livre para Johnny Sauter, Matt Crafton, Christopher Bell e Timothy Pierce lutarem pelo título da temporada 2016. Só falar um pouquinho antes, né, Diogo, não podemos deixar de falar, o Johnny Sauter venceu o Marcyville para realmente mostrar que ele estava lá para lutar pelo título. Foi quando ele voltou a vencer, né, porque havia a primeira vitória havia sido só em Daytona, né, então ele venceu ali em Marcyville, depois ele venceu no Texas de novo, já mais do que garantido ele venceu, e sei lá, poderia talvez até ter vencido Phoenix. Mas Phoenix, o William Byron havia dominado boa parte da corrida e faltando 9 voltas para terminar a corrida, realmente o motor dele não aguentou, foi para o espaço e acabou ficando bem no finalzinho ali, foram 9 voltas apenas para o final, então o William Byron acabou não conseguindo avançar para a Homestead e lutar pelo título. Né? Naquela corrida foi vitória do Daniel Suárez que voltou a vencer em Phoenix, ele havia vencido em Phoenix, pessoal, na categoria do México, se não me engano, quando a categoria do México correu no final de semana em Phoenix, lá em 2014, veio todo o aparato da categoria do México, da México Series, veio para Phoenix, fizeram a corrida e depois levaram tudo embora. Então, naquela corrida, o Daniel Suárez venceu. Então, esse foi a segunda vitória do Daniel Barão nessa pista. Parabéns, do Daniel Suárez nessa pista. Então andou muito bem o Daniel Suárez também, largou em segundo. Aliás, a KBM como um todo andou muito bem. E depois, Diogo, chegamos enfim a Homestead, que foi a disputa frenética do título aí. Parecia que o Matt Crafton iria dominar, iria levar esse título aí de forma fácil, mas não. O Johnny Sauter apareceu no finalzinho da corrida e mostrou realmente quem está aí, né, quem é realmente o dono do galinheiro. Não, sem dúvidas, né? E isso mostra quase um resumo geral, né, de como foi a temporada dele como um todo, né? Que a gente falou bem de como ele cresceu, porque nas últimas 4 provas, primeiro que nas últimas 6, 7 provas foram todos top 10. Isso todos do Chase. Antes disso também já havia uma sequência incrível de top 10, top 5 inclusive. Mas nas últimas 4 corridas do ano ele conseguiu 2 vitórias, uma segunda colocação e uma terceira colocação. Acho que não tem maneira melhor de descrever o título do Sauter do que esse stint final, né? E nessa corrida foi quase isso representado na corrida em si, né? Ele sobre esperar, sobre se regular, e no momento certo, no momento decisivo realmente, já pro final ele cresceu, foi pra frente e ganhou todas as glórias mais do que necessárias. A gente falou bem já do Sauter no início, ano incrível dele. Eu gostei do Chase, do Crafton como um todo. Eu sempre quero, eu me acostumei com o Crafton sendo campeão com sobras, né, 2 anos seguidos. Então eu sempre espero muito do Crafton, sempre. Então eu sempre vou dizer essa mesma frase pra você, mas eu gostei como um todo. O menino Bell, eu não sei como descrever, porque é aquilo que eu falei, eu gosto da temporada dele, mas ao mesmo tempo eu espero mais. Chegou até o Chase, mas não sei até por quanto de merecimento teve até pra chegar nesse Chase. Enfim, fez uma temporada com seus altos e baixos ali, mas não foi outro que, como você falou também, no final conseguiu encaixar uma série de top 10. Ele tem um top 10 no Texas, ou melhor, um não top 10 no Texas, mas fora isso ele encaixa uma série de top 10, inclusive alguns top 5. E o Peters, o grande herói, né, que foi, você falou, foi ali meio, ele não é brasileiro, se fosse brasileiro ele seria mineirinho, né, ele foi pelo canto, não venceu nenhuma corrida no ano, foi chegando, chegou até a final com alguns top 5. Eu lembro de Talladega, ele terminou na terceira colocação, e Talladega ele fez uma prova bem interessante, ele liderou muitas voltas em Talladega, eu realmente achei que ele fosse vencer aquela prova. Acabou que conseguiu passar sem a vitória, só pelos pontos mesmo, mas foi o grande guerreiro, né? Conseguiu levar esse carro sem patrocínio, sem nada, esse truck, perdão, sem patrocínio, sem nada da Red Horse até a final, e não foi um peso morto, não, sobre brigar durante todo o Chase e na final também, sobre brigar, sobre mostrar o trabalho dele, da equipe. Gostei muito da temporada do Pix. Realmente é aquilo que você falou de Truck Series, que ela tem de trazer aquele pessoal regional. Não sei se dá pra considerar a Red Ross e o Peters como regionais nessa categoria, porque eles já estão num patamar acima, né? Mas é aquela equipe que tá sofrendo, equipe que tá sem patrocínio, equipe que tá com dificuldades, vai tentando, vai brigando, vai na força da vontade mesmo, pega aqui e ali e chegaram até a final e brigaram bem. Gostei bastante da temporada dele. Não, porque eles estão sem patrocínio algum, as coisas estão complicadas para ele, o Timothy Peters, tanto é que até agora não foi nada anunciado aí para 2017, porque realmente está passando por uma grande dificuldade, né, a Thor aí como um todo. Assim, espero que eles consigam se reestabilizar, espero que eles consigam dar a volta por cima aí, e consiga patrocínio, consiga pôr a casa em ordem, consiga voltar a correr, consiga mostrar realmente o Peters, mostrar realmente o que ele sabe fazer, o Peters realmente fazer boas corridas. Assim espero que isso aconteça já logo no começo do ano e deixa que nada para postergar para o final do ano aí, até porque o Peters, coitado, sempre andou muito bem, sempre contou com uma boa caminhonete e esse ano foi uma caminhonete horrível que ele teve nas mãos. Então assim, digamos assim, né, Diogo, para coroar o trabalho dele, né, uma graça, um presente aí dos deuses do automobilismo, foi a sua participação na final em Rússia. O Christopher Bell fez um bom ano, fez boas corridas. Christopher Bell, como nós já falamos, ele venceu o Gettel depois e não mais venceu. Só que foram de Gettel, né, que foi a nona corrida, até a 23ª, foram apenas duas corridas fora do top 10. Então, muito bem aí o desempenho dele. E o Crafton, não precisa nem falar do Crafton. O Crafton teve um ano bem problemático, também com equipamento. Não precisa nem falar do tamanho do talento dele. Ele acabou sendo refém dos pneus dele e não conseguiu acompanhar o ritmo do Johnny Sauter. Talvez o Johnny Sauter estava com um setup que desse bastante equilíbrio para ele, mais economizava pneus. E o Grant Crafton não tinha esse setup, não tinha um setup à altura. Aí, por isso que aconteceu aí, com o Crafton acabou até que perdendo bastante posições e ele ainda conseguiu salvar o top 10, mas ele ficou algumas posições um pouquinho mais para trás lá, andou em 14º, 13º, no finalzinho, mas depois ele avançou ainda um pouquinho. O Crafton é um cara muito perigoso, nós sabemos disso, nós sabemos que o Crafton é aquele cara que bobeou, marcou, ele lidera boa parte da corrida e se bobear aí ele vence mesmo. Então o Crafton está mais de parabéns pela sua temporada, tem todas as reais condições de voltar e lutar pelo título em 2017, tenho certeza que ele vai conseguir fazer isso. E para fechar aqui já a minha visão sobre como que foi a temporada 2017, só falar a última vez do Johnny Sauter, o cara fez um ano impecável, fez um bom trabalho, realmente valeu a pena, valeu o trabalho dele, do Johnny Sauter. Espero que ele volte em 2017 e seja campeão novamente. Beleza, Diogo? Tem mais alguma coisa para relembrar aí, algum momento aí da temporada 16 que nós esquecemos de falar, Diogo? Não, o que me vem à cabeça agora nada, realmente é isso, como eu falei antes, mais uma belíssima temporada da Truck Series. Bom, é isso mesmo, eu separei bastante os assuntos que realmente nós mais comentamos durante a temporada 2016, então é isso mesmo, pessoal. Caso vocês tiverem aí um assunto para nós debatermos aqui sobre 2016 e nós não falamos, por favor, mande para nós lá na página do Facebook, né? Deixa lá no post do Twilight, né? No post ali do podcast, que sempre fica fixo, ele não desce, não fica descendo, está sempre ali no comecinho da página, né? Deixa lá seus comentários lá para nós relembrarmos de outros momentos. Tentamos encaixar esses outros momentos, né, na gravação aí. Da próxima seria, né, é na X-Men Series, mas a gente consegue abrir um país. Bom, agora então vamos ficar com o áudio do Thiago Santa Rosa. Ele deixou um áudio para nós aqui e vamos ouvir o que ele tem para falar e a visão dele de como foi a temporada 2016. Fala, Leonardo Guina, fala, galera do podcast Wise, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, sim. Eu sou o Thiago Santa Rosa e estou aqui a pedido do mestre de cerimônias Leonardo Guina para fazer um questionamento a respeito do campeonato da Truck Series. Esse ano de 2017 promete ser, como foi em 2016, mais um campeonato de transição, onde a molecada das categorias regionais sobe com tudo e começa a entender o mundo da NASCAR. A pergunta que fica para vocês, Guina e companheiros de podcast, é o seguinte: será que em 2017 nós iremos ver alguém como William Byron dominando as ações e buscando um espaço ao sol de maneira tão explosiva, tão surpreendente? Vamos lembrar que o ano passado, no início do ano, ninguém falava dele. E no final, só viam o carrinho azul dele na ponta. Título à parte, será que teremos um destaque com o Byron, conquistando várias vitórias e sendo um futuro potencial piloto de equipe de ponta na Cup Series? Opa, Santa Rosa, obrigado aí pelos comentários, pelo áudio enviado. Então, assim, falar do William Byron é muito fácil, porque realmente é um menino que tem bons resultados, tem bons números, já teve conquistas importantes aí na sua carreira. Ele que é o, em 2015, né, ele foi o campeão da KN Pro Series West, então ele veio para a Truck Series com um título debaixo do braço já. Muitos não sobem com o título da KN, acaba ficando por lá. Mas o William Byron é um cara diferente, veio com o título da KN Pro Series West, correu pela Justin Marks, fez um bom trabalho, assumiu a liderança apenas na terceira corrida do ano e não mais a perdeu. Depois de Greenville, na segunda corrida ele venceu, ele foi segundo colocado em Bristol, depois ele venceu em Iowa, fez pole vitória em Iowa, e daí para frente foi só alegria. Teve alguns problemas durante o ano também, terminou 3 corridas apenas fora do top 10, porque foram, os números dele foram 4 vitórias, 5 top 5 e 11 top 10. Foram os números aí muito impressionantes do William Byron. Liderou 740 voltas, é um número muito alto para uma categoria pequena como essa, uma categoria que tem poucas voltas. Então, só para vocês terem noção aí, ele liderou 740 voltas das 1.729 que ele disputou. Ou vamos fazer esse número mais redondo aí. Das 1.700 voltas que ele disputou, ele liderou 700, outras 1.000 não. Então, realmente é um número impressionante de William Byron. Fez um belíssimo ano, uma belíssima temporada em 2015 lá na KN. E subiu para a Truck Series, subiu, claro, com o Kyle Busch. O Kyle Busch que descobriu ele no Snow Derby da vida aí, que ele acabou participando em 2015. Correu também com no Danny Hennig Short Track Showdown em 2015, que era corrida em Bristol, depois mudou de pista aí. Então, assim, o William Byron é um cara que já veio já preparado, com uma boa bagagem, o William Byron. Ele fez na sexta-feira, falando já de 2016, na sexta-feira ele fez a corrida da Arca, até porque ele precisava correr a corrida da Arca para ter a superlicença, para correr a corrida da Truck Series, que ele ainda não tinha essa superlicença. Então ele terminou na segunda posição, largou em segundo, terminou em segundo. Foi uma excelente corrida para ele, foi um excelente resultado para o William Byron. Quase venceu essa corrida, da Arca na sexta-feira, e começou o ano super bem. Ele fez um modesto 13º colocação, se não estou enganado, em Daytona. Depois em Atlanta teve um motor estourado, mas depois as coisas começaram a se encaixar para ele e veio a vitória, como nós, eu e o Diogo aí falamos bastante, veio a vitória dele, logo veio. Veio a vitória pelo método dele, porque realmente ele é um bom piloto, ele mostra sempre um bom trabalho. Eu tenho certeza que ele vai chegar ao topo, sim, ele vai ser um daqueles caras que vai lutar pelo título. Possa ser que isso demore um pouco, tomara que demore, tomara que não seja muito precoce, seja jogado na Copa precocemente, para não queimar o piloto também. Mas infelizmente parece que estamos num caminho sem volta, que agora todo mundo tem pressa para subir e tem pressa também para sair, que aí acaba tirando espaço de muita gente que está lá na campo. Mas enfim, esse é o mundo do automobilismo hoje em dia. É algo que já chegou em muitas categorias do mundo afora, principalmente na Fórmula 1, que é a melhor categoria do mundo aí, a categoria mais vista pelo mundo todo, para uma categoria que está anos aí também nas pistas. E a NASCAR começa a sofrer um pouquinho disso daí também, um pouco menor as coisas, porque ainda não temos aquele pulo direto, até porque nem pode também, né, ter aquele pulo da KM direto para Cup, isso não existe ainda. O cara tem que tirar a sua licença, tem que ter uma certa experiência, mas ainda não chegou nesse ponto, que seria assim, a âncora para levar a NASCAR para baixo realmente. E isso que faz aí, né, algumas outras categorias tá do jeito que tá, nessa ganância de procurar um ídolo, que tanto se fala que categorias tem que ter ídolo, né? Então assim, acaba deteriorando um pouco a categoria. A NASCAR ainda não tem isso, mas temos aí o piloto fazendo o seu caminho pé por pé, bem, assim, bem sucinto mesmo, né? Bem devagar aí a progressão do Ian Barrow e fazendo de forma certa. Vale lembrar também que ele fez uma corrida, né? Em 2015 ele fez uma largada em Phoenix, a penúltima corrida do ano, e sofreu um acidente lá no comecinho. Foi o Brandon Jones que acabou batendo no Cole Custer, e o Cole Custer acabou coletando o Ian Barrow. Foi bem no comecinho, foram apenas 6 voltas disputadas, então lá não deu para ter noção o que ele poderia ter feito naquela corrida, mas que nós sabemos que ele largou muito bem, largou dentro do top 5 e andava ali na 8ª posição no comecinho da corrida. Então, enquanto assim o Eric Jones e o Matt Crafton duelavam pelo título, então é de grande valia essa experiência do Ian Barrow. Então, quem acompanhou ele na base, né, quem acompanhou ele na KM Pro Series, eu tô sempre assistindo as corridas, sabe e conhece que realmente o Ian Barrow é um piloto muito técnico, é um piloto muito rápido, um piloto que tem cabeça, como eu e o Diogo falamos bastante sobre o Ian Barrow. E tenho certeza, Santa Rosa, tenho certeza mesmo que o Ian Barrow vai ser aquele cara que vai chegar e vai conquistar o espaço dele, né, vai chegar lá na Cup Series. Já até conquistou, né, porque ele vai chegar na Cup Series numa equipe grande, mas ele vai chegar lá com força total mesmo, vai chegar fazendo boas corridas, não digo também que vai chegar vencendo, vai chegar sendo campeão, mas tenho certeza que boas corridas, vai mostrar o seu trabalho, um bom trabalho, só tenho certeza que ele vai fazer. Uma pena o Ian Barrow não ir para Roma se disputar o título, que realmente foi uma pena mesmo, faltando 9 voltas para acabar a corrida em Phoenix, a corrida que ele fez a sua estreia em 2015, a corrida que ele fazia tudo para tentar a vaga para Homestead e acabou tendo problema também. Parece que Phoenix é uma corrida que ele sempre quer pular, porque não traz boas lembranças para o Ian Barrow. Enfim, corridas são corridas, né, pessoal? Então vamos seguindo aqui, vamos dar sequência ao nosso podcast aqui. Santa Rosa, valeu, obrigado e seja bem-vindo e volte mais vezes. Bom, então agora vamos falar um pouquinho da temporada 2017, o que está por vir, o que tem de novo aí, muito ainda, tem muitos lugares ainda que falta piloto, talvez por patrocínio, talvez tem pilotos que tem patrocínio, mas ainda falta um truque de ponta, não quer pegar um truque aí, meio que pilotão. Então vamos falar um pouquinho aí, né, Diogo, sobre como anda o mercado dos pilotos na Truck Series, Diogo. Infelizmente nesse início eu diria até um pouco morno, né? Morno bastante. Só a KBM, né, que eu tanto confundi com a BKR, que já apresentou ali deu uma bela apresentada ali nos seus planos, né, com o Christopher Bell retornando no truck número 4. O Noah Gregson vai assumir o truck que esse ano foi do Ian Barrow, né? O Noah Gregson é um completo rookie, você conhece ele melhor do que eu, pode falar melhor do que eu. E no 51, né, que vai ter um revezamento doido, né? Lembrando que para 2017 tem aquela nova regrinha que vai limitar pilotos que tem mais do que 5 temporadas, se não me engano, na Cup Series, a fazer apenas um número específico de provas, tanto na Truck quanto na Xfinity Series. Então, apesar de que o Cabucci esse ano fez apenas, esse ano 2016, perdão, ele fez apenas 4 corridas, né? Agora em 2017 ele tá agendado para fazer 5 corridas. O Matt Snyder fazia 8 corridas, o Harrison Burton, da famosa família Burton, 6 corridas, e o Todd Gillan, um garoto sensacional. Campeão, né, da QNN Series West, esse ano, pra fazer. Eu misturei West com East, saiu West. Pra fazer 4 corridas nesse Truck 51. Exatamente, eu tô. Isso, vai ser interessante ver essa molecada nesse Truck 51 aí, viu? Ainda mais porque vão estar trocando informação com o Kyle Busch, né? Que vai fazer 5 provas, além de ser o dono da equipe, vai fazer 5 provas e que tá sempre ali nos boxes, ali, sempre ali no, junto com o Kurtif ajudando. A KBM, se a gente falou da GMS, né? A KBM ela se dispôs aí a abrir espaço pra garotada, né? De novo, como já vem fazendo nos últimos anos, e de novo abriu um grupo de molecada boa danada ali. Bom, o Cabucho tem uma mão boa pra escolher piloto, né, Diego? Ele sempre tá dando, digamos, os pulos certos dele aí, pesquisando e trazendo sempre bons pilotos. Ele tem que se acostumar só com uma coisa: nem todos os bons pilotos ele consegue enfiar no time deles, né? Então, muitos pilotos bons vão passar nas mãos deles e eles não vão ficar com eles. Exemplo claro que nós temos aí, que é o William Baron, um piloto excepcional, um piloto que tinha tudo para chegar na categoria principal, né, na Cup, mas acabou não acontecendo. O William Baron já tomou outros rumos aí, se é Granasca, claro, mas ele já tomou outros rumos, já mudou para Chevy, vamos ver o que acontece aí. Só para falar dos rookies desse ano, que até agora estão escalados, né? Temos aí o Cass Gravel. O Cass Gravel, pessoal, ele ele participou da KN West e East aí. Ele ainda não tem nenhum número expressivo em termos de título e vitórias, tanto na KN West como na East, né? E na categoria do Canadá também, que de vez em quando faz com suas participações. Mas o Cass Gravel andou sempre super bem na Truck Series. Eu vi ele andando bem. É um cara que realmente eu torço por ele nessa temporada 2017. O Noah Gregson, nós falamos um pouco, o Diogo já até falou dele aí, né? Mas o Noah Gregson é um menino muito bom, menino que chega aí do estado de Nevada, né, lá de Las Vegas. Ele fez já 3 temporadas completas, perdão, 2, né? Uma não conta, mas fez 2 temporadas completas aí na KN Pro Series do West. Conseguiu 2 vitórias em 2015, 2 vitórias no ano passado. Então foi boas corridas aí, foi segundo e terceiro. Então eu quero realmente ver o que o Noah Gregson vai conseguir fazer, porque ele chega num bom truque, chega com responsabilidade, chega para andar bem. Eu tenho certeza que não vai ser qualquer carroça que o Kyle Busch vai dar para ele, não, vai ser um truque muito bom. E temos também o Justin Haney, que é outro novato aí nessa temporada 2016. Ele ainda já fez participações no Truck Series, já foram 6 até agora, em 2015 e 2016. E ele tem vitórias aí na KN Pro Series West. Ele é o atual campeão, o Justin Haney, da KN Pro Series West. Na West ele fez apenas algumas corridas, ele é campeão da West. Tem vitórias também, né? Conseguiu uma vitória também na Arca esse ano aí, o Justin Haney. É um piloto muito bom, um piloto muito técnico, um piloto que sabe o que fazer, um piloto que anda de forma tranquila, toca de forma suave a sua caminhonete. Agora é aguardar e vamos ver o que eles conseguem fazer aí na temporada de 2016. É só pra citar a Contreras Motorsport. 2017, eu tô toda hora confundindo com o Hannah aí, 2017. Não, eu quis citar só rapidamente a Contreras Motorsports, né, dos irmãos Contreira, que anunciou no Truck 71 o Brandon Hightower, né, que chegou a fazer algumas provas em uns trucks menores em 2016 e deve fazer full time em 2017. Ele vai estar elegível como rookie, tá? E na Brad Keselowski Racing, né, que o filho do chefe, o filho do Tim Cindric, o Austin Cindric, vai finalmente se aquietar e fazer uma temporada completa, pelo visto, em alguma categoria. Deve fazer aí uma temporada completa na Truck Series com um dos trucks da BKR, mas ainda não tá certo qual vai ser o truck, patrocinador, nem quem vai ser o crew chief, nada ainda. Só tem certo que ele vai estar lá. É um cara que Vem rodando por diversas categorias, Pirelli World Challenge e outras categorias de GT e até de Sport Car por aí ao redor dos Estados Unidos, até algumas categorias europeias, inclusive. Tentando muita coisa em muito lugar, mas nunca se acertou em lugar nenhum. É um menino novo, deve ter 21, 22 anos, e que agora vai tentar fazer uma temporada completa. Ele já tinha feito participações anteriores na NASCAR em 2015, tentou classificar no início de 2016, mas por alguns problemas de chuva não conseguiu classificar um dos trucks. E no final do ano fez prova de Talladega, fez a prova de Bristol, se não me engano, fez umas 3 ou 4 provas ali no final do ano, inclusive se destacando bem algumas delas. Da Talladega, principalmente, ele fez uma corrida bem interessante, não terminou tão bem classificado, mas ele fez uma corrida em termos de performance. Quem assistiu a corrida viu que ele se colocou ali em algumas situações interessantes. Ele tem pouquíssima experiência nesses ovais, então vai ficar de olho aí como ele vai se desenvolver, né? Mas a gente ainda tem uma vaga na BKR que deve fazer uma grande, que deve ter um grande chamariz aí até o início da temporada sobre quem vai ser esse piloto. E, né, e aí você falou do Justin Haley na GMS, ele tá anunciado para fazer 21 corridas, né? Então ainda tem um espaçozinho ali pequeno e sei que entre algum outro piloto, ou eu imagino que o Haley vai acabar encaixando ali mais algumas duas ou três corridinhas e fechando o full time na temporada. Bom, assim espero, né? Porque tá bem vazio. Dá uma passada no grid aqui pra vocês, aqui, pessoal, na lista aqui, né? Das equipes e os times. O Truque 02 tá com o Trevor Horn, tudo certo, beleza, né? Mas ainda, assim, tá certo, mas ainda não foi nada anunciado se realmente eles vão continuar, né? Mas por enquanto tem patrocinador, tem lá o Call Shift, tá tudo beleza lá. O Trevor Horn tá por lá, mas ainda vamos aguardar realmente que deve acontecer, se realmente esse truque aí vai voltar às pistas em 2017. Assim mesmo de John Story Jr., né, que até agora nada foi falado. O truque 07 do Bob Docter, né, o Cody Ware está garantido. O outro piloto também, o Bod, também foi anunciado aí para correr junto com o Cody Ware. Vamos ver o que vai acontecer com esse truque para os dois. A Jennifer Diokov no truque 1, até agora nada falou. O Christopher Bell corre, né, normalmente ele tá louco para ser campeão. O John Hunter também corre, tá tudo certo para ele aí. O Neil Gregson assume o truque número 9. No truque número 10 não tem ninguém ainda. O Moss poderia voltar no truque número 11 da Red Horse Race. O Cameron Hale no truque 3 ainda nada foi anunciado. Assim como o Peters, tá, pessoal? Nada foi anunciado também. No 19, não podemos afirmar que o Austin Cienko vai correr nesse truque, mas provavelmente, possivelmente, seja nesse truque aí. O Johnny Sauter segue no 31, o Austin Way Self vai correr com o 22. E temos aqui o Diogo, os outros caras aqui que realmente ainda não foi nada definido, né? Já falamos dos três novatos que já estão aqui, 24, 29 e 33. O Ben Rhodes no 44 tá garantido, não tá, ainda não foi nada anunciado aqui, mas tem alguns patrocínios bons aqui. Tem o Tommy John Martins, aquele cara que fez um artigo após pouco, metendo um pau na Truck Series, metendo um pau no modelo de negócio. Mas enfim, o Tommy John Martins precisa andar um pouco mais e falar um pouco menos. O Capivo vai no 50. No 51 você já falou da galera que vai estar nesse Truck 51 aí. E temos aí, até o final aqui, acho que o Matt Crafton é um cara que deve voltar. E o Rico Abreu, ainda não foi nada anunciado, vamos ver o que acontece aí. Bom, Lucas, até agora muita especulação, o que tinha que acontecer de concreto já aconteceu. Como você viu e o que você achou dessa dança das cadeiras para 2017, que pra mim até agora não tá dançando nada, tá parado. Tem um monte de truque aqui vazio, um monte de truque precisando de bons pilotos. E parece que o pessoal não tá querendo migrar pra Truck Series, não. É muito cedo, né? Vai ter um. Até que a gente acabou de virar o ano, mas mais pra frente a gente vai ter uma movimentação maior aí. Aí tem muito truque vazio ainda, realmente. Não é vazio, né? Você tem ali aquelas pré-determinações de equipes e pilotos que você acha que vai ficar, mas nada confirmado ainda. né? Então, é aí que eu digo vazio. Só realmente as grandes casas, né? A BKR, KBM, a GMS, a Toro Sport, que realmente foram garantindo ali seus pilotos. Eu queria só falar rapidamente do Abreu, que você citou, né? Ele não tá na nossa listinha aqui de confirmados no 98 para retornar, mas acho que é praticamente certeza que deve retornar. Tem patrocinador forte, fez a primeira temporada na Truck Series no último ano, chamou bastante atenção, acabou sofrendo em algumas corridas, em várias corridas, mas eu acho que tem sim seu potencial para se desenvolver aí. Eu espero que ele retorne sim, deve ter um futuro legal na NASCAR como um todo, na Truck Series principalmente, mas é bem cedo ainda, né? As grandes casas mostraram ali suas cartas, né? A gente tem uma ou outra pontezinha ali faltando, mas as equipes dali um pouco mais para baixo, realmente aí tem uma série de coisas que não vão ser pensadas, que não vão ser acertadas, e acho que só mais para frente que a gente vai ter alguma definição com relação a esse grid aí para fechar. Daytona tá lá pro dia 20 e tantos, né? Então, de fevereiro, então até lá vai ter muita coisa ainda. Bom, realmente tem bastante coisa ainda para acontecer, assim espero que aconteça de forma positiva. Por exemplo, a Belkiski Racing até agora, pessoal, tem apenas o Austin, sendo que como certeza aí, talvez o Chase Briscoe, que é o campeão da ARCA aí, né, talvez ele venha aí para fazer dupla com o Austin para correr full time ano que vem, mas isso é talvez, né, não sei se ele consegue... vai conseguir realmente fazer os dois caras fazer a temporada com esses truques que são vazios ainda por enquanto. Bom, Diogo, eu acho que é só isso mesmo. Se você quiser acrescentar mais uma coisa, por favor, fique à vontade. Não, é só isso mesmo. Só agradecer a você de novo pelo convite. Legal retornar depois de muito tempo, como você falou, realmente fazia bastante tempo, mas legal retornar e vamos pra lá, que vamos pra frente. 2017 tem muito podcast, muita NASCAR aí pra gente. 2017 tá apenas começando, hoje é dia 3, né? Começando a gravar no dia 2, mas hoje é dia 3 já, de janeiro. Então vamos começar um ano aí. Felicidades pra vocês todos. E Diogo, mais uma vez, obrigado por estar aqui comigo, obrigado por ter aceitado o meu convite. E fico feliz de sempre você estar comigo aqui, fazendo suas participações, que os seus comentários, seus discernimentos é sempre de grande valia. Parabéns por você ser esse cara legal sempre aí com a gente. Beleza, Diogo? Obrigadão. Imagina. Bom, pessoal, então eu quero deixar um abraço para vocês aí, desejar mais uma vez um feliz 2017. Os podcasts com certeza não vai parar, vai continuar aí, começando a quinta temporada. Então, pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus, espero que tenham gostado dessa edição da Truck Series. Voltamos talvez semana que vem ou na outra com a edição da X-Men Series. E, pessoal, um forte abraço e cuide-se bem.